Cara, Tem algum quantos outro Alans Alan? com H deve ter? Cara, é Pois verdade. é, cara. Não deve ter muitos Alan com Cara, H, não. já procurei no Facebook, tem um monte. Você tá brincando? Tem uns até mais fodões, tipo gerente de marketing, cara Olha CEO só. de mini empresa. Você quer um abraço? Tá triste? Não, eu só tive a curiosidade de. Cara, Bora. eu tenho um homônimo meu que o cara é administrador hospitalar. Aí no LinkedIn toda hora vem gente que trabalha com o cara me adicionando. Escroto. E olha que meu nome nem é tão fácil assim. É foda essa merda de homônimo. Eu Por tenho um isso que monte tem que de ter no homônimo que é sobrenome. jogador. Eu tenho um monte de homônimo que é jogador de futebol, cara. Eu lembro de tudo assim, é que tipo, alguém de vocês tinha noção do que era a revista antes de ler? Sim, Olha, eu tinha lido sinopse, assim, alguma coisa. você tinha lido a sinopse. Tu fala da visão assim, mais, sei lá, a visão mais supérflua de todas, só analisando o nome ou vendo alguma Não, tipo, uma um resenha? resuminho de duas frases, tipo, Top 10 se passa no mundo de super-heróis, que todo mundo é super-herói. Alguma coisa assim Foi que você sabe exatamente que eu. isso que me falaram antes de eu ler. É, eu sabia de algo assim. E é pior que, se você pensar assim, em questão de contextualização, é muito bobo, né? Pensar que dá pra resumir assim, porque não é só isso. Pois é. Sim, Mas exato, cara. se você pensar em questão de construção de roteiro, provavelmente foi a primeira coisa que o Alan Moore pensou na hora de bolar o negócio, porque eu não sei se você já leu aquele negócio dele de como escrever quadrinhos. Ele comenta Sim. muito disso, né? De que sempre quando ele tem uma ideia, ele tenta construir todo um contexto para depois de jogar a história nela, né? Então, É. primeiro montar uma estrutura. Então, quando você começa a revista, né? Primeiro você tá num vagão normal, né? Só tem gente normal. Sim. Depois para na estação com um monte de cosplay tosco, né? Os caras fantasiados e tudo. Os caras começam a falar de qualquer merda ali, uns papos muito Não, estranhos. isso. E o engraçado também é que quando eles entram, né, eles vêm com uma música que eles estão escutando, e é uma música totalmente, sei lá, tosca assim. Que é meio que condiz com que é da realidade deles, sei lá. Pelo que deu pra entender assim das músicas, é que essa é a foda de colocar música em gibi, às vezes você não entende, né? Eu odeio Sim, isso, o não consigo contexto ler, eu não dela. leio. Não, Eu eu não curto ignoro, também. Essa eu questão assim, ignoro. porque. É porque tem uma parte que tem lá um prédio abandonado, sei lá o quê, que aí tá uma gangue de robôs. Tipo, Sim. que é a mãe do cara lá. E aí a música que eles escutam é música só sobre robô, que fala lá de engrenagem, óleo, não Sim, sei o quê. muito bom. E é só isso, sim. Porra, brother, essa do apartamento da mãe, cara, É, zoando cara. os crossovers e as Porra, cara. mega sagas. É de cagar de rir, caralho, meu irmão. E não, Não, pô, e legal, é uma puta zoeira com a indústria, né, pô? Sim, é ótimo. E melhor depois, cara, que chegam lá e aí tem o problema dos ratos também. Aí os ratos são assim, os heróis, né? Da DC e da Marvel, assim, que tem um Capitão América, tem outro lá que é o Ajax. E tipo, nesse negócio, nessa questão aí de música, a primeira música que toca, a rádio comenta que era um hit dos anos 70, né? Você, sei Sim. lá, você imagina que é uma música disco, né? Mas Uhum. toda a série sempre que tem alguma música, é sempre relacionada a alguma pessoa mais velha, né? Então sempre parece que é alguma coisa de época, assim. Parece que não se Sim. produz mais música, não dá pra entender muito bem essa parte. Não, produz sim. Tinha a banda lá de Os Sidekicks com Sidekicks, Sim, cara. Backstreet Boys lá, os New Kids on the Block. Não, e pior, né? Eram uns coadjuvantes de um outro grupo mesmo, né? Então fazia Não, cara, sentido ser Sidekicks. mas esse lance que você falou do Alan Moore, ele criar o mundo primeiro antes Ele de sempre jogar a faz isso, né, história. cara? Mas sabe assim, imagino que outras pessoas já fizeram isso antes, mas quem fez isso despretensiosamente foi o Tolkien. Ele criou todo Sim. o mundo dele para depois contar a história do Hobbit e depois do Senhor dos Anéis, né? É, e Anéis é uma Sim. potência, né? Línguas, né? Então. Sim. Não, Mas mas aí fica. Aí o já Alan Moore é sempre aquele faz nível do isso, cara assim cara. que cria o universo, mano. O Tolkien era um nerdão, cara. Um nerdão original. O cara tava no meio da Primeira Guerra escrevendo essa história, a bomba lá explodiu. Não tem aquela história lá que ele tava num flanco de guerra de um lado e do outro lado tava o Hitler, uma coisa assim? Tava assim, mas o Tolkien, ele, assim, eu sou meio que... Meu único defeito é ser fã demais de Tolkien, eu li desde moleque, né? Sou tão chiita que eu nunca nem vi os filmes, cara, tanto que eu odeio os filmes. Eu só leio, é minha literatura. Ele era oficial, ele eu esqueci o nome disso, o cara trabalha com sinalização de guerra, que é um tipo de linguagem, né? Uhum. Então ele tava no front, mas não tava. Ele não tava indo pra frente de combate, mas assim, o Hitler tava do outro lado, sim. Acho que em Sony, se não me engano. Era ele e o Jack Kirby lá, né? Não, o Jack Kirby na Segunda Guerra. Foi outra? O pessoal meio que romantizou essa história, mas deve ter sido isso por aí, né? É, foi isso, mais ou menos isso. É que nem o Stan Lee e o Kirby foram pra guerra, né? Uhum. O Stan Lee ficou trabalhando o filho da puta ficou trabalhando na propaganda, no escritório, né? Com um ventilador nele. Enfim, assim que descobriram que ele desenhava, ele falou, porra, tu desenha maneiro, filho da puta. Agora você vai ser nosso batedor. Fazer os mapas lá. É, ficar desenhando as merdas pra gente, filha da puta. Conhecer terreno e desenhar. É. Cara, mas como o Alan Moore fala naquele documento dele lá, de escrever histórias em quadrinhos, eu vejo isso bem claro, assim, nas histórias dele, sabe? Ele conhece todo esse mundo antes, e como ele fala, criar a história do. A história depois fica bem mais fácil, né? De ele encaixar. Voltou. Não, ó, pelo que eu entendi, você quis dizer pra primeiro montar tudo, né? Primeiro montar um contexto pra depois aplicar a história. É, ele geralmente faz isso aí, né? Ele tem um mundo bem contextualizado, mas assim. É, eu acho isso foda, porque deve levar um tempo do caramba pra montar. Ele pesquisa muito. O roteiro, né? Pra depois começar a escrever, cara. Cara, e dizem que o roteiro. Porque o Alan Moore ele desenha também, né? Desenha. E dizem que ele entrega assim, cara, a parada pro desenhista, meio que um esboço. Assim, sim. Todos os detalhes do que ele quer, onde ele quer, onde é que tem que ser. Ele coloca até a posição de balão que ele quer que fique em tal lugar. Não dá muita liberdade, assim, pro. Vai ser chato pra caralho trabalhar com ele. Mas eu vejo os caras que trabalham com ele. Mas o cara pode, né, bicho? Sim, sim. E quem não quer trabalhar com ele, né? Sim, né? Porra, o J.H. Williams, terceiro lá. Porra, nossa. Não, pô, o trabalho que ele fez com a Prometeia. Já era bom e tá muito melhor agora. É, pô, as edições da Batwoman que ele fez. É a única coisa que eu comprava da DC, isso aí. É, eu, tipo assim, eu não arrisquei comprar isso na Panini, eu comprei importado. Aham. É, eu fui na Saraiva e tinha um importado. Caiu. Várias edições. É, primeiro arco. É, muito massa, cara. Muito legal. E tipo, voltando aí ao top 10, primeiro, quando você começa a ver. É que é tipo assim, da primeira leitura, eu pude entender essas coisas, mas eu não. Eu não peguei tão bem algumas piadas idiotas, né? Por exemplo, na segunda página, quando ela tá saindo do trem, tem um cara lá com a plaquinha Bronze Man. É tipo um super chofer, cara. Aham. Uhum. É, tinha um aí... Batman vendendo um apartamento, vendendo a caverna. Falando, é boa. E tipo, já na terceira página você tem um dos personagens mais bizarros, né, da história. Que é o taxista que não olha pra onde tá dirigindo. Cara, é muito irado. Assim, tá cara. É o universo que dirige o táxi. Diz pra ele, cara. Esse taxista é isso aí, pode crer. É muito bom esse cara aí. Isso é muito engraçado. Ele vive sempre vendado, né? Ele tá sempre vendado. O Libra, esse assassino que tem, ele é tipo um Jack Stripador, assim? Porque ele só mata prostituta e tal? Ou não? Não. Não foi exatamente isso, né? Mas acabou. É porque. Tinha um motivo pra ele só matar elas, né? Uhum. É, até onde eu li, parece. Me lembrou isso aí, sabe? Um pouco. Assim. E quem te garante que é ele, não ela? Também, verdade. É, porque, né? Quando você. Ou a Libra, né? Tanto faz, né? Uhum. Pô, meu irmão, o quadrinho tem 19. Ele tem 15 anos, cara. Se a gente dizer qualquer coisa, não é spoiler. Ah, não tem problema. Não, sim, claro, mas é Tô mais porque tranquilo. alguns não terminaram de ler, né? Mas você tem problema com spoiler, Não, cara? não, pode falar à vontade. Não, mas continuando, eu acho que ainda tem algumas coisas legaizinhas aqui na primeira edição, que essa cidade. É porque antes eles explicarem que essa cidade foi construída por cientistas e o caceta, você fica meio abismado com a grandiosidade de tudo, né? A cidade tem Sim. nível de altura, né? O departamento de polícia exageradaço, aquele negócio com É que aquelas é como estátuas seria uma segurando. cidade assim onde só teria super-heróis, né, cara? Eles É uma poderiam cidade construir planejada grandes. pra isso, né? É, eles conseguiriam construir grandes estruturas, né, cara? E o legal é que tem ruas aéreas, né? E tem as ruas mesmo. É, mas é Eles mais que tinham. isso, é uma cidade pra comportar super seres, né? Exato. Tem Eles tinham gigante na parada. as mentes por trás ali que desenvolveram, projetaram a cidade, né, que eram nazistas, cientistas, sei lá o quê, e tinha uma mão de obra, digamos, que talvez fossem até esses super-heróis aí que estão explicando. Sim, com certeza. Passado. Uhum. A primeira personagem que a gente vê aqui do. Não, primeiro explicar, né? Que caceta é Top Ten, né? Top Ten é uma equipe da delegacia de polícia, né? Porque Isso. a polícia não são só eles. Exato. E basicamente são 10 policiais, né? Que cada um usa aquele anelzinho. E eles se dividem em duplas, né? Depois você vai descobrir que Top Ten não tem esse nome. Com o 10, porque eles estão no mundo 10, né, do multiverso, né? Aí você acaba descobrindo depois que os outros mundos, cada departamento tem uma brincadeira com o número do mundo que ele tá. E é isso, Interessante, basicamente. né? Já tem um spin-offzinho aí dos É, multiversos. mas tem. Já tem o que criar depois, né, que fizer sucesso. É porque eles não explicam isso no começo, né? Eles vão explicar isso, acho que só quando eles vão citar que. Grupo de cientistas lá era de um. Era o 7 alguma coisa. Sim. Mas a primeira personagem que a gente vê aqui é a Jack Fenton, né? Que já tem um dos poderes mais bacanas aí do grupo, que é basicamente ficar invisível, né? É o poder da Kitty Pryde, mais ou menos, né? Não, e cara, vou te falar uma coisa, eu não sei se é coisa aqui da edição que eu tô lendo, né? Mas aí, quando ela começa a falar, meio que a letra do balão dela Não, assim não aparece muito também. isso é uma Mas isso aí merda, né? brother. Isso é uma merda. Isso é culpa da edição brasileira. Porque É assim mesmo no o original? balão de, não, o balão dela, ela fala meio apagando, mas dá pra você ler. Ele Não. vai de um cinza claro Sim. pro preto. Isso. Na segunda edição eles ajeitaram essa merda, mas é horrível ler, cara. Dá raiva. Não, pois é, Cara, porque ainda bem que tem eu não. coisa assim, geralmente a palavra que tá mais perto de uma borda aqui que tá mais clara, e não dá pra ler, cara. Fica. Não, não dá, não dá, não dá mesmo, não. Exato. Que bosta, hein? Ela é Mas é como lésbica, que. tá. Né? Coisa bacana isso, cara. É legal que realmente colocar esse negócio no balão dela assim é justamente ligado ao poder dela também, né? Assim, eu curto esses balões temáticos, né? Tipo quando o Justiceiro fala e o balão dele é preto, essas merdas assim. Mas Sim. esse daí eu achei desnecessário, me irritou pra ler. Pra edição nacional ficou muito berna mesmo. Depois disso a gente vê o sargento da. Antes disso você já vê o cowboy vendendo o Minotauro, Luminal, né? né? Sei lá que. Parece um Minotauro com É o uma Minotauro, não tá aqui, é o bolso, né? É, exatamente. Você já vê o Evil Não, Dust, Devil e o legal Dust, que né? é aquela coisa, né? O cara tá bêbado na delegacia, né, cara? Tipo. Exatamente. É o mais comum possível, né? E a Peregrine tem uma tradução na edição nacional? Peregrina. Peregrina Peregrina mesmo? mesmo. É que eu achei que fosse algum nome de pássaro, então. Ah, eu acho a menos que é um nome de pássaro, mas nem que traduzir ao pé da letra, eu acho. É, acho que ninguém pesquisou isso, né? Aí você tem até. É que, cara, só faz sentido pra quem lê depois, né? Você tem o Alexei aqui, o cara que lê mentes, né? Que polícia não ia precisar de um cara desse, né? E o Pete, né? O garoto do Choquinho, que também é um dos mais fortes, né? Dependendo aí E é um babaca, né? É um E é merda. uma vaca. Cusão, Não, cara. O mas cara que tu ele não quer ter por parece. perto. Ele é muito tipo o guri lá da capa da Mad, que ganhou o É o poder do Newman. choque. Alfred Newman. Exatamente. É mais ou menos isso. Pode E crer. você tem E depois você tem o Change, né? Que é um cachorro. Cara. Só que ele não tá vestido igual o Change Felipe Gomes ainda. Ele, ele ainda tá. Ele tá de jaqueta nessa edição, mas ele só usa camiseta havaiana. Pois é. Por que o cara. Ele é o sargento, né? Ele é o sargento da galera. O cara tá sempre de camiseta havaiana. De ah, cara, eu acho do caralho isso. Pô, é muito foda o trabalho do maluco nas estampas. Ele é o Magnum, né? É, tipo isso. É, ele parece. Parece aquele. Sargento do. Ah, do Bad Boys. Power Ranger, né, cara? Ah, é, também, mas do filme do Bad SPD Boys, lá, né? Filme com a Patrulha Delta, né? Dos policiais. Nossa senhora! Tem aquele carinha de óculos. Que Tenente, não, é Tenente Kruger o nome dele, alguma coisa assim. Não sei quem é Kruger. Só usa camiseta assim também. É. Genial. E o Kruger, ele é o 100º membro lá do Esquadrão SPD. Eu não vejo, cara. Eu assisti, né? Eu preciso ver Power Ranger, cara. Eu cresci vendo. Pô, mas é legal, cara, é legal. Ficarias americanas, eu acho que respeito. Sabe o que é o problema, cara? É porque, assim, a galera que nasceu numa geração mais nova não tinha isso quando era criança, cara. Aí não tinha internet. Hoje em dia que tá, como diz, o cara que tá adulto, que quer ver, ele vai atrás, baixa torrent, ou sei lá. É verdade, é verdade. Mas aí na minha, como diz, eu lembro desse do Power Rangers aí, né, do Tenente Kruger, que era o cachorro lá, porque, pô, foi um negócio que eu assisti quando era criança, cara. Eu tinha assistido todo dia. Aí eu lembrei disso. Foda. Mas foi, você viu... Você lembrou um negócio, detalhe muito específico aí. É, cara, o Kruger parece o cachorro aqui do Top Ten. Exatamente. Mas, apesar de tudo, esse cachorro tem um exoesqueleto, sim, cara, né? É um cachorro de verdade. Exato. E o capitão da delegacia, que é um cara que vai estar lá na outra edição também, que é o... Qual que é o nome dele? É o Capitão Trainer, só que ele é o Jetman. Jetled. É. Jetled, exatamente. E que também não faz sentido nenhum, porque você não vê os outros poderes dele, então se é que ele tinha poder. Ele é mais aqueles caras da Era de Ouro, que. Tipo, Black Hawks, né? É, tipo, ele é um cara meio que um. Porque ele tem uma bandeira dos Estados Unidos na costa, não é um cara que é como se fosse Capitão América mesmo, que não precisa ter poder pra ser o líder. Não, acho que é mais a questão de aviador mesmo, né? Porque, cara, às vezes você pode pensar nesses personagens que não tinham poder, eles têm poder, caralho. Tem, né? Mas... Poder de sobreviver, meu irmão. Poder de não morrer, exatamente. Poder de inspirar, o poder de, né? Cara, eu sou daqueles que, pra mim, todo super-herói tem poder, cara. O Batman tem poder, meu irmão. Porra, o cara toma tiro, toma facada, toma um caralho, ele não morre, meu irmão. O cara tem poder sim, porra. Toma uma cura. O Demolidor aí também dá certo. Eu fico puto com isso, cara. Ele tem poder, cara. Até a Jubileu tem poder. Cara. Poder de bosta, mas tem. Tem? Ah, sim. O Batman tem mais poder do que a Jubileu, cara. É, com certeza. Ai, meu irmão. É verdade. Além do poder econômico, né? E outra coisa boba que você, até o iníciozinho não entende, é qual que é o poder da Robin, né? Ela tá sempre com uma caixa. Uhum. Você não entende o que essa menina fazer aí, né? Mas caceta, essa menina tá fazendo. Aqueles robôzinhos dela quebram o galho, né, cara? Uhum. Sim, isso foi uma coisa, porque assim, até então, quando ela aparece, dá a entender que ela é uma pessoa assim, normal, né? Que não tem nada demais naquele mundo de super-heróis, não sei o quê. E aí depois que realmente ela mostra que tem, né, os robozinhos aí da caixa, que é o do pai dela e tal. Aí aqui numa das outras páginas a gente tem todo mundo aqui, né, já dá pra, já dá pra chutar aqui, já dá pra passar reto essa questão de descrever personagem. Eu acho que tem a dupla aqui da Lee e da Irma, né, que é a mais exagerada visualmente, né. Ela tem uma armadura do Homem de Ferro, só que a 10ª potência, né, tem foguete. Exato. Tem arma atômica. E a outra é uma mulher pelada, né, cara? É, a outra é ali, né? É. E é a visualmente mais original, assim, na minha opinião. Eu achei bem interessante também. Coitado do colorista, né? Tem que fazer um diferente toda hora. Vocês viram vocês lembram da história da origem dela? Que ela é. Que ela é construída biogeneticamente. É tipo uma mulher nota mil, cara. Sim. Se tu se ligar, os dois nerds são o. Meu Deus, aquele diretor de cinema, cara. O John Hughes? Não. São dois irmãos, cara. O cara fazia Star Trek, meu Deus. Esqueci o nome dele. Esses eu não vou saber. Porra, ele fez o Balok na série original, cara. Feio pra caralho. Comédia adolescente também é. Clint Howard e Ron Howard. Ah, tem um pouco parecido pra caralho. Ele fez um monte de ponta, ele fez muita ponta em filme do Adam Sandler. Ele faz uma criança. É tipo o Rob Schneider, então. É. A origem dela é spin-off ou tá no... Não, tá na história. Ah, não, eles só comentam. Uh-huh. Eles só comentam depois. Mas uma coisa que eles só comentam na hora. E eu não me toquei depois. É que esse óculos circular dela é uma referência do Tomb Raider, cara. O jeito pois que ela se mexe é Tomb Raider, ela só dá cambalhota. Verdade. E depois o próprio Alan Moore, ele não é uma pessoa que jogou videogame, ele às vezes comenta isso, né? E ele tem essa visão meio apática de videogame, então é engraçado ver isso, ele colocar a referência. Pois é, uma vez ele tava envolvido com um projeto de videogame, mas acho que não saiu. Eu não lembro o nome, cara. Saiu uns anos atrás, eu vi a notícia, mas o jogo nunca veio, assim. Aí além desses dois, você tem a Irma também, o Homem de Ferro, basicamente. Aí você tem o Rei Pavão e a Sinestesia. Cara, esse poder dela é muito especial. Uh-huh. Assim, essa coisa relacionada. E na realidade é um poder real, quase, né? Porque tem gente é real, é elevado, tipo, a décima. Não, eu tenho... A Sinestesia não, mas esse lance do nome. Sim, da Sinestesia parece que é um lance do tipo, tu enxergar a cor do som, né? É isso? Sim, exatamente. É correlacionado a cheiros e cores com coisas que não necessariamente fazem sentido. Só que o dela é um pouco além, né? Tipo, eu tenho isso. O dela, não, é porque interpreta ações como sons e sons como cores, né? Eu lembro disso porque. Eu lembro desse negócio de sinestesia porque teve uma vez que eu vi um desses vídeos virais, assim, que era do moleque que tocava Guitar Hero, sei lá, com som, por causa assim, da cor dos sons, assim, uma coisa dessas. Caramba. Assim. Porque sinestesia, ela não é exatamente exagerada aí como a dela, por exemplo. Eu tenho isso, só que, tipo, vem ao acaso, né? Não vem com você. Tudo que você faz. Assim como ela também, né? Ela ouve lá a música do Beethoven no assassinato do cara e ela não entende muito bem porque que tá ali. Mas, cara, que é o poder que menos ajuda. Existe True Detective lá que eles explicam bem direitinho. É o... é o Matt McGonagall na série. O russo lá fala assim, caramba, tipo, se já é foda você ser telepata, imagina o teu poder, cara. Você deve enlouquecer com isso. Exatamente. E a dupla de babaca, né? O cowboy... Os dois são os comédia, né, cara? Não, são os mais engraçados. A mãe dele é... cara, não é, cara. Pode crer. E você tem o parceiro Max, da Robin, né? Que é o Smax. O azulão. Que é o cara mais foda. Ele é um pouco réu, né, cara? Ele é o Mel Gibson em Máquina Mortífera, porra. Mais ou menos assim, é o cara. Então é aquele clichêzão do policial fodão que só trabalha sozinho, que perdeu o parceiro que era o melhor amigo. E sempre é um cara mais gordinho e tal. Pois é. Cara, mais parrudo, tipo, né, cara? Só que ele é bem marrento, assim, né? Não... Ele é um babaca completo. O cara tem 2,10 de altura. E eu achei interessante como ele é desenhado, assim, né? Que geralmente é pra uma perspectiva que deixa ele maior, né? Mostra que ele é muito grande. Sempre isso, e aqui no começo você só vai perceber que ele é azul mesmo, lá mais pra frente, porque aqui tá muito preto escuro. Exato. Azul escuro, exato. Quase preto, né? Joga muita sombra pra cima dele. Parece que ele é preto mesmo. Mas quando eu li, eu achei que ele fosse azul escuro. Azul escuro, exatamente. Na mini, como é que o desenhista é preguiçoso pra caralho, bota ele azul, que é mais fácil. Porque é um saco fazer essa sombra pra dar essa aparência de azul escuro. Não, é coisa da arte final com as cores digitais. Uhum. A impressão minha é ele anda meio que uma roupa de cor de pele, assim, porque ele tem um sobretudo branco. Não, acho que é... Essa porra, cara. Depois eu fiquei revendo. Ele usa uma calça que é da cor da pele dele. Mas ele anda descalço. Não faz sentido. Ele tem uma roupa que é da cor da pele, exatamente. É por isso que eu achei que a cor não fazia muito sentido nesse caso, porque era pra ele ser ele um tem, azul mais claro, eu acho. Que dá pra diferenciar de visual, assim, no, na parte de dentro do corpo dele, é a mão branca que tem no peito dele, uma mão de tinta, e só. Ele só esconde a piroca com a calça. Exato. E usa umas botas também, da mesma cor. Peraí, aqui eu acho que ele anda descalço, sabia? Opa, chegou não, uma vez. Não tem dedo, cara. Não tem dedo. Não, não. Deixa eu ver não, aqui. Parece uma bota, né? E eu, namorou assim esse dia, né? Cara, namoro mais surreal do mundo, não tem nada a ver. Não, você imagina em qual situação eles se deram, tipo, que não, vai dar devia, cara. Ela devia mas ver esse dedo é próprio do Alan Moore também, né, cara, colocar uns caras assim meio bizarro, né. Lembra do lance lá da Liga Extraordinária lá, cara, quando a Nina Harley, acho que ela pegou lá o Quarterman e tipo, o cara mó velhão lá e a mina tá mó velho, mó, né? Assim. É, eu achei que você ia falar... Cara, corpo todo zoado, todo cara. Eu achei que você ia falar do romance do Mr. Hyde com o... Mr. Hyde com... Não. Mas esse daí... Tem que ser consensual pra ser romance. Ah, putz, não tava sabendo, vamos lá. Eu achei que você ia falar do... Porque foi consensual, né? Do quarto irmão com a Nina. Bom, eu lembro do Prometia lá também, que a mina depois transa com... com aquele satanista, sei lá, o bruxo lá. Acho que o Alan Moore tem fixação nisso, cara. Pô, vou falar de situação bizarra, fala da Duna logo então, né? Ah, o Alan Moore tem uma situação bizarra, cara, daquele... Casou com duas, né? Como é que é o nome daquele que ele fez baseado na obra do Lovecraft? Sim. Kurt Yard, não é? Esse teve o Neonomicon. Não, do Lovecraft. É esse. Ah, é a mina com o monstro lá. Um monstro sinistro lá, uma piroca toda cheia de espinho, meu irmão. Tentáculo? Aquilo sim é brabo. A galera chuta aquela história, mas eu curto ela, cara. Eu curto pra caralho. Mas, tipo, como é que é o monstro? Cheio de tentáculo assim ou não? Cara, homem-peixe, cara. Tipo homem-peixe, aquelas coisas do Lovecraft. É. Não, porque, sei lá, se fosse uma coisa, né? Se fosse oriental, já ia colocar qualquer bicho assim de tentáculo. Engraçado porque, sim. Não, porque essa visão assim do... Até numa putaria, quando tem um monstro, tu vê que não é essa coisa assim bizarra de violar tudo com o teu buraco e ouvido, né? Uma coisa assim mais contida. Ah, se ele quisesse zoar, os orientais, ele ia fazer alguma coisa assim. Aqui na primeira edição, não sei se vocês já passaram por isso, eu tava dando uma lida aqui, quando eles invadem o apartamento. Não, o Senhor Incrível. O Dr. Fantástico. É que o Senhor Incrível, que, putz, é uma puta de uma referência pro... É que é uma puta de referência, na verdade, pro affair que teve a Sue Storm com o Namor, né? Príncipe Salamandra é o Namor. Fica o nome dele que é o quê? Prior, alguma coisa assim. É, ele já começa a primeira edição. Ele tava sufocando a mina. Tudo errado. Mas aí você já entende que você vai ter 200 referências em cada cantinho, né, da história. É porque essa é a mais clara, né? Você até tem uma foto de época dos dois preto e branco ali. A foto do casamento, né? De Richards do que a... Lembra o casamento da Sue com o Richards. Tá? Com o Richards, né? Não, mas essa coisa de, tipo, os anos dourados, uma parada que choca bastante. Passou, você sempre pensa nos heróis como... eles são figuras, assim, ideais de ser humano, fisicamente falando, né? Uh-huh. E sempre que mostra os heróis de uma maneira... ou idosos, ou... decadentes de alguma maneira, sempre meio chocante, né? Porque foge muito da imagem que a gente tá acostumado a ter. E quando isso também acho que é... Não, é bem esse objetivo também que ele teve quando ele criou também a história, né? É. Sim. Sim, exatamente, porque, tipo, ele coloca, já que tudo que é super nesse mundo é tão banal, o que que você tem aí, né, tipo, se o futuro de Watchmen tivesse dado certo, né, o que que teria acontecido se aquele negócio bizarro tivesse... Quando ele está ainda ali, tá muito, supercão ali, lá de fora do pé. Supercão, super vira lata. De animal super. Super tem um ar na costa, né? Mas, o negócio de eles estão ali, a cidade que eles estão, é complicado porque todo mundo, mesmo o cara que acha o cachorro quente dos malucos, tem super poder. Tem super poder. Cara, então E o que é legal é, nessa situação é que, por exemplo, tem uma cena que eu não lembro de qual é o quadrinho, qual é a edição, mas que vai eles vão num negócio de cachorro quente lá pra pedir, aí o cara que frita lá tá fritando com visão de calor, a salsicha. É na cantina da delegacia. E o outro cara que trabalha é um samurai, que é uma referência a um personagem do John Belushi, no Saturday Night Live, que era um samurai que fazia sushi. Não, agora isso foi longe, cara. É muita coisa. E a primeira vez que eu li, eu não tinha pegado isso. Cara, uma coisa legal da revista é que você não fica cansado. Não tem uma parte pra porra, você dá um saco. Né? Cara, acontece isso, tudo o tempo todo, cara. Não tem um personagem principal. Você acha que a menina vai ser a principal no começo. A história vai correndo. Vai entrar uma porrada de história em cima. Você acha que vai ser o X-Max. Não é. Aí vai entrando mais gente, mais história. Esse protagonista é a história, né? É, sim. É um outro elemento assim que eu achei interessante nessa história, pelo menos até onde eu li. Se fosse adaptar pra um filme, talvez fosse das mais fáceis da obras do Alan Moore pra adaptar. Cara, ela tem vários elementos e spin-offs, né? Mas se adaptasse pro filme, o Alan Moore ia falar: não coloquem meu nome nos créditos, eu achei uma merda. Sim. Mas ela não tem aquele monte de narrativa, sabe? Aquele monte de narrativa Tipo The Wire. É a mesma coisa de The Wire. A Neópolis é a personagem principal. É, vocês viram The Wire? A série da HBO? Não. Caralho. Não. É uma série policial, né? O personagem principal é a cidade de Baltimore. Os atores, eles só fazem parte do organismo que é a cidade. Ela é a estrela. Neópolis é a estrela da história. É, com certeza. É, com certeza. Porque, tipo, em comparação com o Watchmen, por exemplo, tu não tem uma outra história paralela acontecendo. Tu não tem um conto do Corsário Negro, sei lá o que for. E no Watchmen sempre tem um narrador, assim. Alguém que vai contar uma hora. Uma hora é o Rorschach, né? Cada hora é um. No top 10, não. No top 10 é caos puro. Prometia, tu tem a história acontecendo nos quadrinhos em cima e metade de baixo, tem muita história com isso. Assim. Mas tem que pensar uma coisa, assim, tipo, o Alan Moore estava escrevendo 5 revistas ao mesmo tempo, né? Então acho que, pra dinamizar um pouco, né, poxa, não vão pesar tanto assim. Tava escrevendo isso, Prometeia, Liga Extraordinária, Tom Strong. Essa merda, só gente bom, cara. E Top Ten ao mesmo tempo, fez coisa, cara. Será que ele tem algum outro tipo de trabalho, cara? Super inspirado. É, ele é mago, né? O cultista. É, não, porque se o cara quando não ele tem é o que mago, fazer, pô, dá pro cara. Não, nem que seja fácil, né? Mas o cara não tem preocupação. Não, tipo, ele já deu entrevista falando que no tempo livre dele ele. Exato. Sei lá, escreve roteiros de coisas que ele nunca vai fazer. Na real, eu acho que ele escreveu só uma das histórias e colocou outras 4 primeiras pra escrever. Que nesse esquema que ele. Dessas coisas que ele escreve que não vai ser publicado, não é o que ele criou um tempo atrás uma versão nova da Liga Extraordinária, só que. Os anos 60, né? Não é isso? Eu lembro de ter lido alguma coisa de uma que ia ter até Jesus no meio. Cara, ele escreveu até episódio de CSI, pra ele, assim, que ele nunca vai publicar, sabe? Ele escreveu até spin-off do 50 Tons de Cinza, já sei se não tá sabendo. Foi ele que escreveu coisa igual o Rage também, cara? Ou eu tô confundindo? Eu lembro de um papo desse, não sei se foi o Alan Moore ou algum outro cara, assim, que já escreveu episódio do Power Ranger, cara, não sei. O Alan Moore, cara. Cara, eu não imagino isso. Até gostaria de ver, mas eu não imagino. Cara, ele já escreveu Young Blood. Então não dá pra duvidar. Mas ele tá super pago, né, cara? Eu não sei se foi ele ou se foi o Grant Morrison, cara, mas eu lembro de uma coisa dessas, assim. O Grant Morrison, por mim, pode morrer, cara. Eu gosto do Grant Morrison. Eu não. Eu gosto um pouco de algumas histórias dele. Mas ele não. Leram aqueles super deuses dele? Não li o livro. Cara, vou falar. Não li. Dá pra entender por que ele é desse jeito, cara. Ele fritou o cérebro dele já. Faz tempo. Sério? Nossa, cara, ele usou tudo. Muita droga, cara. Ele conta uma experiência que ele teve com alucinógeno em Katmandu. É inacreditável, cara. Ele fala que teve uma nave espacial, que não sei o quê. Uma história muito viajada e. Daí você saca, assim, que daí você começa a entender, assim, mais ou menos como a cabeça dele funciona nos roteiros. O cérebro dele tá frito já, cara. Não tem mais. Por isso aí, beleza, mas... A questão é, o cara... O importante é o cara não escrever quando estiver viajando. Eu faço por experiência própria. Você já não consegue produzir quando tá doidão, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Ele até escreve histórias boas, saca? Não duvido disso. Não, o cara quando tá bêbado, assim, ele tem um ego do tamanho da corrente de Andrômeda também? Eu acho que ele tomou com o Alan Moore, cara. Mas quem não escreve quando tá bêbado, cara, ou tá doidão, cara? Todo mundo escreve, cara. Escreve mensagem de texto. Escreve merda no Facebook. Manda mensagem pra ex. Nossa, é só continuar aqui pro negócio da primeira edição. Você percebe, Torelli, que na página 13? Foi. Deixa eu ver aqui. Na primeira vez que ela usa os brinquedos dela, dá pra ver claramente que não foi o Gene Hack que desenhou ela, e nem a sinestesia atrás, foi o Vander Cannon. O desenho tá muito mais simples. Eu não tinha percebido isso. Toma olhada. É verdade. Você teve essa impressão. Qual é a página? Aqui na... Tá 19 aqui. 19. Os brinquedos de primeira vez, né? Eu tô com rapadura açucarada aqui. Ah, sim, que parece que o helicóptero tem a dentadura, cabeça de boneca. Tá aqui, tô vendo. É verdade. Isso. Você percebe que tem muito menos uso da arte final, tem muito menos preto nessa página. E em relação ao quadro de baixo, né? Tá muito mais sombra. Caralho, assim, cara. Porque ele tava desenhando junto. A gama tá meio sem detalhe, assim. Tu compara essa, cara, com aquela que tá no carro, com o X-Max. E com o tanto de roteiro que eles deviam ter pra passar pro quadrinho, ele precisou de ajuda mesmo, né, cara? É muito detalhe, né, cara? Muita referência. Não, é, não tem como. Bom. É, e o cara com o nível de qualidade dele é complicado. E aí você tem a primeira menção do de que o mataram alguém que fabricava drogas, né? E esse cara tava mataram a mula, na verdade, né? Não fabricava, ele só transportava. É, exatamente, exatamente. Mas você sabe que tem alguma coisa a ver com drogas, né? Cara, vocês se ligaram, na referência do nome da droga, sangue de mangusto? Vocês lembram de um velocista da Marvel, o Wizard, da Era de Ouro? Ele ganha o poder dele numa transfusão de sangue, de mangusto. Cara, o que é um mangusto? É o Alexandre. Uma espécie de ferret, cara. Um furão da vida. É um mustelinho. É parente, só que menor. Ele parece mais como um furão. Caralho, é todo mundo virgem nesse podcast, né? Pra ter essas referências aí, lembra? Eu sou um biólogo frustrado, cara. Caralho, velho. Ah, cara, cada um. Cara, todo mundo tem referência pra falar de alguma coisa, né? Só que é o que, cara, é aí, que cada um tenta falar diferente, né? Cara, eu sou Marvete da reserva, não praticante. Sim. Ou seja, eu li muito Marvel quando era moleque, hoje em dia não leio tanto, não tem mais saco pra ler, mas e sou biólogo fracassado. Parabéns, cara, parabéns. É. É. Toda uma carreira aí, toda uma de vida. Louco, cara. E hoje é um bem sucedido ilustrador. Sim. Hoje é um homem de sucesso aí. É um homem de sucesso. Pô, mas infelizmente ele não tem visão de calor igual o cara da cantina aqui, cara. Sensacional. Eu falei, não, e antes disso, cara, tem a cena lá aqui, acho que é na. Logo depois da parte da que eles acham as evidências. Que aí tem um entregador de pizza que o cara tá tipo se multiplicando em mil aqui pra entregar, sei lá, várias. Acho pizzas. Que ele tá pulando, não é? Ou então. É, não, é claro que. Né? É porque não, sabe por que eu pensei primeiro? Porque lá atrás realmente parece que tá meio assim, fazendo uma trajetória, mas aqui na frente são vários, assim, como se estivessem multiplicando mesmo. Cara, no 49ers, ele dá uma explicação pra esse lance. Porque tem um. As pessoas com poder estão chegando na cidade e vão pro auditório pra se registrar, né? Sim. E o prefeito, que é o Johnny Q Public, que é um cara gordinho com a bandeira americana, assim, que é uma referência ao prefeito de Nova York, o Fiorello LaGuardia, que é o gordinho italiano e populista, né? Ele explica que ele falou, não, é o seguinte, vocês vão ficar aqui, todo mundo tem poder, cara. É, nem pensem em ficar com essa merda de vigilantismo aqui. Vigilante aqui não. Se vocês querem prender bandido, vocês entram na força policial. Se não, vou arrumar outro emprego, porra. Vou trabalhar. É porque tem como, caralho, né? É, não é como se não tivesse opção de causar os poderes de uma forma correta, né? Sabe o que é isso daí? Não tem vigilante na história. Isso daí é o Mark Miller revirando também a lixeira do Alan Moore pra fazer pra fazer a Guerra Civil, cara. Sim, total. É, com certeza, né, cara? Certeza. Acabei de ver aqui na página 25, tem uma referência interessante aqui. Tem uma coisa de homem tamanho gigante. Ligue 555-3281. É, é do. É, a capa do. Giant Size. Muito King, piada, né? É, é uma capa da. O cara de. Marvel, o cara, né? de mandioca, a cópia do Monstro do Pântano, seu nome. Ben Fing, é o homem. E nessa parte aí que vocês falaram aí dessa referência desse número, vocês podem ver também que tem dois mendigos assim, né? Sei lá, assando alguma coisa, e o mendigo tá com a roupa de herói também, cara. Sim, todos são heróis. Pois é, não, isso que é legal, até o mendigo, cara, usar tudo, cara. O gato, a criança na rua, o atendente de fast food, cara, todo mundo, cara. Pois é, cara. Mas né? Nada mais comum que num mundo que só tem super-herói, todo mundo tem que ter RG, né, cara? Infelizmente. E não, né? E isso é aquela coisa que tá no RG, o nome de herói ou tá o nome, se tiver nome. Deve estar tá os dois, cara. Super Não, quando você se registra, você dá teu nome verdadeiro e dá o teu nome de herói, né? Nome de herói. E é que tem os caras que. Cara, tipo, como é que é aquele cara lá que infla? O Airbag? Aí o Airbag, tem... né? Tem três caras com nome igual dele, só que só ele de Airbag, de sobrenome, de apelido. Vai, falando em registro, eu acho ele muito engraçado também. É, sumiu. Eu ia achar engraçado também se eu tivesse escutado, eu acho. O carinha que faz os registros das ocorrências. Vocês esqueceram uma coisa, cara. Voltando um pouco aí, aquele negócio que vocês falaram lá, né? Do cara de cachorro lá que se veste com camisa havaiana, ele já aparece aqui no. Ah, agora já tá de havaiana, mas o que você ia falar, nada. O carinha que registra as ocorrências na delegacia. O Hector, né? É isso, eu acho ele muito engraçado. Parece o Miracoman, pô. Exatamente. Pois é, cara. Tem aquele, um quadrinho que estão quebrando pau lá, assim, ele tá todo aborrecido. Ele... Eu tô olhando exatamente esse. O uniforme dele foi feito com a coxa de retalho do sofá, né? É, ele parece um pinhata, né? E nessa página aqui da cantina, você já tem mais... Tipo de cara, eu só trabalho aqui. Você já tem mais dois designs diferentes aqui da roupa, dali, né? Você tem primeiro um todo listrado e o segundo aqui dela sentando já é tipo vários balões de onomatopeia de quadrinhos, né? Tem que sop. É, muito bom. E você tem uma personagem aqui já no outro quadro seguinte que vai fazer uma diferença depois, mas eu tipo caguei pra ela a primeira vez que eu li. Que é a fiscal deles, né? A superintendente. Uhum. As polícias são interconectadas por uma fiscalização aí de uma terra primária. Que essa. Ela é a última, mas ela é a comissária última. Pô, e tem várias outras pessoas nesses outros monitores aí que devem ser de outras terras também, né? A moça lá do telefone, ela é de Nova Roma, né? Ela é de Nova Roma, aqui tem dois rostos. É o Deus Janus, né? Acho que o nome dela é Jen. Jen, isso mesmo. E quando o Rei Pavão vai lá, ele meio que troca uma ideia sobre ela. Aconteceu alguma merda aqui com ela. Puta que pariu, minha mãe não desenvolve, mas eu fiquei curioso pra saber qual foi a merda que ela fez lá pra ter saído. É, eles não comentam, mas deve ter... Ela deve ter zoado alguém. Deve ter dado pro cara errado. Que a honra romana impedir dela continuar aquele mundo. Pô, Vocês estavam contando que o Alan Moore escreveu o Tom Strong ao mesmo tempo? Ele escreveu Tom Strong, Prometeia, Liga Extraordinária, Top 10. Deixa eu ver. Tá faltando um. Mas ele tava na tara por Herói da Ciência também, né? Porque tem uma pegada ele... Tom Strong também. Sim, né? Sim. Ele cita o Tom Strong no 49, né? Ah, né? Eu não li, né? Daí tô ligado. É, eu esqueci o nome da outra, mas sei lá. Ele tava escrevendo 5 roteiros ao mesmo tempo. Essa é a história do Alan Moore na ABC. E não, e tipo, se você pensar assim que tipo, o Jim Lee tava com o escritor dentro na editora dele, cara. Nossa, cara. É, não todos os fodões, mas uma parte legal foi embora da DC nessa época. Fazer o quê? Ah, escrever coisa nova, né? Isso que é legal. É porque falta personagem na DC, né? Não dá pra explorar. É, realmente, né? Falta. Os caras já tem dois caras de borracha, né? Precisa fazer mais um. homem de borracha nunca é demais. É uma zona tão grande aquilo ali, cara. Meu Deus. Mas mais um velocista, tem pouco velocista. Não, velocista é o que tem mesmo. Verdade. Falta mais, cachorros com roupa cibernética. Falta mais cachorros com cabeça de cachorro. Pô, alguém ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia falar que não bastasse já ser um caos absurdo no Neópolis por conta da quantidade de herói da ciência e de loucuragem que tem aqui dentro, os caras ainda fazem uma... O Alan Moore descreveu como se tivesse, né, várias terras paralelas interferindo umas com as outras. É difícil você conseguir conceber uma ideia dessas mesmo, cara. Tira umas do além mesmo, cara. Seria o dia-a-dia de uma metrópole bizarra, né? Mas é bizarro demais, cara. Puta, se tivesse só os heróis da ciência pra lidar, uma cidadela só com gente... Com poder já ia ser um absurdo. Daí o cara ainda bota a realidade paralela junto. É, porra. Não, mas perder fácil escrevendo esse roteiro. E ele comenta que já que tem tantos seres diferentes e não muito bem biologicamente conhecidos, acabam gerando doenças sexuais novas que ninguém sabe o que é. É, que nem a Mortis, né? Exatamente. É. O gordão lá desenvolve essa porra. Que é Storm. Se contamina. Storm no original. Pega uma doença venérea que bizarro, que não existe? É, que não tem registrado, né? Eles não tem nem cura, não sabem nem o que é. Uma doença nova. E outra coisa... Os efeitos dela são loucos, assim. Aí o cara fala assim, porra, com sorte você vira um deus. Com certeza você vai virar uma merda cheia de boca, língua, dente. Que é o mais provável, né? E outra coisa que a gente não acaba não vendo tão bem assim no começo, mas é que ele vai explorar muito bem esses personagens, os 10 principais. Sim, assim. Sim. A Jack chama a Robin pra tomar umas brejas, né? Dá em cima dela, mas não dá em nada. Aí você acaba descobrindo depois que a parceira da Jack é uma católica extremista, assim, não tem nada a ver o negócio. Ah. E as duas convivem de boa, sabe? Ah, mas rola isso, cara, também. Cara, assim, pra mim, cara, você pode ter os seus princípios e ser uma pessoa completamente tranquila. Tipo, sim, eu tenho os meus, sabe? Só, cara, a regra é nunca seja um babaca. E o Alan Moore escreveu muito bem essa perspectiva. A Peregrina. Tanto a Peregrina quanto o Rei Pavão, né? Os dois são reis, pessoas extremamente religiosas. O cara lá do choque é um babaca. Ele é um babaca. Pô, se tu não tiver nada de bom pra dizer, cara, não diz nada, sacou? Falar em Rei Pavão, assim, eu tô reparando numa coisa aqui, cara, é que, não sei se não tocaram no assunto, mas que esse visual acho que ele cria também, né? Não só do que a gente falou agora do carinha azul lá, o Snack, mas o próprio Rei Pavão, cara, se for ver o uniforme dele assim, cara, né, de herói que ele usa, é uma coisa assim, meio bizarra também, né? Design de uniforme é muito foda. É, eu acho, então, que, acho que é um negócio que tinha que ter sido feito do jeito que foi feito, assim, pra não... Sim, cara. É aquela coisa que chega a ser bizarro, mas tu não consegue, assim, eu pelo menos não consigo achar ruim, sabe, escroto. Mas você não assimila o que tem aí com nada que você já tinha conhecido antes, sabe? Não tudo, exatamente, mas os principais, assim, você vê que eles são visualmente diferentes do que você já... Os uniformes são muito bons, cara. Quem tá no background é mais comum, você fala assim, olha, você pode falar, porra, esse daí, o cara tá vestido igual, sei lá, o... Capitão Marvel, alguma merda assim. Pois é. Os principais mesmo, não... E é uma coisa que é difícil de assimilar, assim, por exemplo, sei lá, eu não consigo ver como é que eles adaptariam um uniforme do Rei Pavão, por exemplo, pro cinema, cara, que tem que ser aquela coisa mais realista, mais dark. Cara, então... o uniforme dele, tô olhando aqui agora, é um cacho de pluma de pavão que fica preso na bunda, na parte de trás. Uma calça roxa, uma legging roxa. Calça roxa de oncinha roxa. Sapatilha do Punho de Ferro. Bracelete da Mulher Maravilha. O cara é um negão, sei lá, uma Vera Verão, praticamente, cara. É Vera Verão, cara. Cara, eu não sou fã de adaptação de quadrinho pro cinema, cara. É, cara. Não curto mesmo, não. Não me empolga. Eu acho que é embaçado falar disso quando o assunto é Alan Moore, porque ele tem várias, né? Mas principalmente Alan Moore. Exatamente. Parte do princípio que ele quer explorar muito bem o que essa mídia tem pra oferecer e não mesclar ela com outras. Sim. Depende do Mark Millar que escreve pra se adaptar pra cinema já, né? É, já pra vender o roteiro pra produtora. Cinematográfico. esse Kingsman, esse filme que saiu aí agora do Kingsman, não é um lance desse que aconteceu, que o quadrinho foi feito e quando terminou já foi vendido pra cinema? Isso, é. O Enemy aquele foi a mesma coisa, se não me engano. Né? Foi? O Enemy. Acho que é Enemy, né? Enemy. Aquele carinha... Nemesis. Se não me engano, já venderam os direitos também, só não mas eles venderam há muito tempo isso aí, não foi? É, entendi. Quando ela saiu já venderam, entendeu? Nemesis, mesmo delivery, né? Mesmo delivery. Nemesis é um... Lembra que ia ter um filme dessa porra? É, eu que eles fazem já pra vender os direitos. Não, Nemesis também é aquele cara do Resident Evil 3 lá, o Prototype Tyrant lá. Eu não entendi qual que é a relação. Não, se fala Nemesis aí, pra mim, Nemesis que eu conheço é o do Resident Evil 3, né? Não, Tyrant. O HQ do Maquia. Nemesis é o Batman do mal. É o Batman do mal. Tipo um Israel? Não, é tipo... Ele tem um uniforme branco e ele é vilão, assim, ele mata mesmo. Ele é psicopata. É um milionário também. É um Batman branco com a capacidade mental de um vilão de James Bond, né? Batman branco, eu lembro do Cavaleiro da Lua, já. Já é tipo isso aí. E é legal pra caralho, eu curto ele. Eu confesso que eu sou fã do Mark Millar, eu curto. Tá. Não, tô vendo aqui esse Nemesis que vocês falaram. O capuz dele parece um pouco do Demolidor do Netflix, cara. eu acho que não ia funcionar bem, mas vocês repararam lendo assim, e na relação das datas, cara, eu acho que a gente acompanhou uma semana do dia dessas pessoas. Sim, isso, cara. Isso. Se passa quando? Em 99? Se passa, não, é que tipo assim, a primeira edição passa em 99. É no dia 5 de outubro de 99. A 2 é no dia 6. E você fica na 6 até o fim da edição 4, cara. Assim, você tá acompanhando quase que hora a hora o que tá acontecendo com esses caras. 24 horas, né? Exatamente. Aqui, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu tô entrando aqui na edição 4. Ué, não tá marcada a data aqui, merda. Mas... Nada aqui, quarta-feira é 7 de outubro. Não, mas você percebe que é o mesmo dia, tipo... É, assim... não, sim, dá pra sacar. Sim. A história do apartamento da mãe dele começa no 7 de outubro. É, na madrugada, exatamente. É. Isso que, assim, meio que dá uma sensação de que você tá acompanhando um negócio que é crescente, assim, sabe? Eu acho que dá pra fazer isso no audiovisual, só que é tanta coisa pra pescar, assim, de referência que... Sabe o que é o seu problema nisso, cara? É aquela coisa, assim, da obra que adapta qualquer coisa assim do Alan Moore é muito superficial, cara. Eu não ligar muito pra essas coisas assim, sabe? Isso que é complicado, cara. Mas o Top Ten, apesar de tudo, ele é muito despretensioso, vocês não acham? É, nos casos, sim, sim, no dia a dia. Tipo, quando vem o Godzilla no departamento, sim, pegar, cara, que é o pai dele, você fala que é pai do... Não, ele é, não é pai, não, cara. Ele é tio, se não me engano. Não, ele é pai, ele é pai. Ele é pai, foi parece que ele é pai, que ele vem naquela coisa, tipo... É o pai do Ernesto. Se não soltar meu filho, eu vou destruir a cidade, sei lá o quê. Ernesto, é o nome do dinossauro. Ele fazia filme nos anos 50, cara. Virou alcoólatra. Aí foi banido pra Ilha dos Monstros. Ilha isso, dos cara. Ah, é, que é o pai do outro, do carinha lá. Que tá cara, que é tudo revoltado. E esse é o primeiro momento na revista que você fala, quando ele chega no final da edição, você fala, caraca, como é que eles vão resolver isso? Tipo, é muito pouco como eles resolvem. Cara, eu achei um momento que eu achei muito interessante, que eu ri alto, assim. Mesmo. Ah, sim. Ela levanta a putaça. O cara falhou pra mim aqui um pouco, quando... Eu tava falando sobre um momento. Foda, meu. Não, mas ele comentou um momento que a Robin comenta que cachorros não enxergam cores, pô. É, cara. Tá puta pra caramba. Eu fico puto de dar um socão na cara dele, né? Ela levanta a putaça e acerta o sargento. E ele sai porque tá apanhando, né? É, cara. Exato, isso que é... O cara vê a mina nua pelada todo tempo. Nua pelada, é. Nua pelada pornô o tempo todo, né? Pornô. Porém, né? Ele, cara, pô, ele tá só sendo ele mesmo. Exatamente. Pois é, ele explica pra ela ainda lá. Que tá... Não, é, ele explica que ele gosta de cachorra só. Não, quando ele explica é engraçado também, né? Não, e o que é melhor... Caralho, né? Mentira dele. E ela fica isso que é melhor, cara. Que ele primeiro ele explica que ele só gosta de cachorro, né? Cachorro no sentido bíblico mesmo, animal cachorro, não mulher safada. E aí depois ele, comentando com outra pessoa, ele fala, não, cara, que ele vai fazer só pra dar desculpa mesmo, que ele presta atenção mesmo. Não, e ela aceita de boa, ele é tipo o Brian, né? Do Family Guy. Pô, isso aí, quando que foi escrito o Hitman? Cara, não sei, foi. 90, não é? Não, mas eu acho que não foi no Hitman que foi, que teve que o Hitman foi lá na foi se candidatar pra entrar na Liga da Justiça só pra ver Mulher Maravilha. Pelo nome isso, pela... isso. Sim. Foi antes ou foi depois? Que senão o Alan Moore tá revirando lixo de alguém aí. É, não. Cara, o Alan Moore só revira o lixo de uma pessoa, do Eni Ribeiro. É verdade. Segundo é verdade. O Rod Gonzalez, o Blank, o Alan Moore plagiou a Vel. Grandes pesquisadores de quadrinhos. É a academia, né, cara? Da academia. Não, mas ele é um homem com cabeça de cachorro? É um cachorro que... Não, é. Não, ele é um cachorro normal. Tá, ele é um cachorro normal que fala. É o cachorro normal que fala. É o cachorro normal, cara. Que tem um exoesqueleto. Ah, cachorro de quatro patas, que tem até uma edição que ele perde o exoesqueleto dele por um momento e ele aparece como um cachorro normal, assim. É o Doberman. Boa, é, falando, ai, né, foda-se, né. Não, o legal é que ele sempre, com a atenção de cachorro dele, né, todo dia que ele vai dar o briefing, ele tá sempre de boa, né. Sim. E, tipo, é uma anotação muito qualquer coisa, tipo, ele, estupro, investigar, menina e cara, tipo... A menina até comenta, né, que ele deve adorar. Tipo, ele deve adorar o que ele faz, né. E tem o lance também de todo mundo confiar nele, todo mundo, tipo, a melhor coisa do mundo é você ter um policial cara de cachorro, né. Pois é, quem fica puto com cachorro, cara? Sente confiança com ele. A melhor forma de... É porque cachorro é de confiança mesmo. Eu não li, os foda-se, cara. É o do Max, eu não li, cara, eu tentei ler, eu não tive saco. Eu não suporto o desenho. Cara, você sabe o que é foda? Porque o desenho do Godfrey. Godfrey Ho, não, do Gene Ha. É foda pra. É muito bom, cara. É bom pra caralho. Aí você vai ver o desenho daquele outro maluco, que eu nem lembro o nome, cara. Dá uma brochada. É o Zender Cannon, que é o mesmo cara que faz o Nankin, a arte final do Gene Ha, Zender Cannon. Esse eu não conheço. Esse cara, ele faz a arte final do Gene Ha no Top Ten. Ah, sim, eu sou péssimo guardando nome de artista, cara. Ah, não, mas tipo, você vê claramente que tem alguns quadros que foi o Zender Cannon que desenhou os personagens, o Gene Ha só desenhou o fundo. Ah, sim, sim. e uma parada engraçada que eu percebi que tinha um cara que esboçava as paradas pra ele. Vocês viram isso? Então, o Zender Cannon... Então. Até a edição 6, dá pra ver... Eles não colocam isso. Colocam, tipo assim, Art, Zender Cannon, uhum, e Jinha. Da 7 em diante, dá pra ver que nos créditos eles põem esboços da página, da Zender Cannon, desenho final de Jinha. Vai apertando o prazo, eles tinham uma grana, né? Aquela qualidade de desenho também. Desenho é muito bom, rica, cara. E o negócio é... E o negócio é... Cara, não é essa palavra que eu quero usar, cara. É monumental. Quase que usei épico. Odeio essa porra de palavra. A parada é grandiosa. É art deco. Tem um que é nazista mesmo. A arquitetura é bem épica, assim, bem dramática. O 49ers também é desenhado pelo Jinha, né? Mas aí é com prazo grande do caramba, porque os desenhos estão foda. Sim, sim, sim. É maravilhoso. Qual? O 49ers. O 49ers. Conta como é que era nos anos 40 ou nos anos 60? Era nos anos 40, né? explicando por que eles foram parar lá, né? Por que Neópolis foi criada, né? Porque cientista nazista, né? Eu acho que você colocou o link lá nela, dessa 49, né? Pois essa e o dos Max também. Fica mais pormenorizado pra quem não teve saco pra ler a introdução do Alan Moore, muita gente pula direto, né? Explica por que a cidade foi construída, né? Que foi um lance pra remanejar os heróis da cidade. Né? Pois é. Só que foi meio crescendo o negócio, né? Meio fugindo ao controle. Porque acabou ali, os caras não tinham o que fazer. Então vai deixar uma porra de gente com superpoder por aí. Então bota ficar tudo junto e ver o que tu faz com eles, porra. Só uma pergunta. O pai da Robin aparece nessa mina ou não? Aparece. É o cara dos bonequinhos. É um cara fantasiado de George Washington. Ele é tipo um soldado de chumbo. Esqueci, é Slinger o nome dele, né? Não, é que eu não sei se usa esse nome no 49ers, né? Coronel Pliput, isso. Exatamente, porque ele justamente um dos bonequinhos de chumbo. Porra. Essa premissa é meio semelhante à do Albion também, né? Só que no Albion os heróis são presos. Porra, e Albion eu não lembro, cara. Era um monte de super-herói também, meio que preso, assim, numa base. E longe também lembra um pouco The Boys, né? Que é, digamos, um grupo que tenta controlar, né? Mas é que tá, cara, eu pensei exatamente isso. O Garfens, ele bebeu muito no Top 10, cara. Com certeza. O Garfens, ele revirou o lixo do Aaron Moore, né? Quem nunca? Exatamente. O lance da pedofilia lá daquela Liga da Justiça lá é exatamente igual ao que os grupos Exatamente isso. Mas sabe o que eu acho? Sim, o Alan Moore, quando ele quer ser, digamos assim, fazer sacrilégio, quando ele quer ofender, quando ele quer ser escroto, ele consegue de uma maneira... Eu gosto pra caralho do Garfiennes, assim. Mas ele faz isso de uma maneira mais elegante que o Garfiennes. Ele não coloca de uma... É que o Alan Moore... Tá cheio louco, né? Ele faz um... Garfiennes é assim, caralho pra caralho. Cara, mas como vocês estavam dizendo, assim, tipo, o Garfiennes, ele é bem mais explícito, né, cara? Ele chuta o balde mesmo, assim. Exatamente. O Alan Moore, quando ele quer ser escroto, assim, o Alan é mais, assim, sutil, né? É mais elegante, né, cara? Ele é sutil. Ele usa com elegância. Ele vai com sombreiro fazer. E ele passa. O Alan Moore dá aquela cutucada. Escroto sutil, exatamente. Aquela cutucada mais inteligente, né, cara? Ah, sim. Mas interessante, né? O Garcianes não, ele pega e diz, vai tomar no cu. O ia te mandar tomar no orifício. Vocês estavam comentando dessa coisa dele ser escroto assim quando ele quer. Na mini do Smax, quando vai contar a origem do Smax, que é um negócio completamente fora de lógica, assim. Você tá rindo do negócio. Aí do nada, ele corta tudo. Você fica muito mal, cara. Como que acontece? Aquela marca de mão no peito dele é a coisa mais escrota do mundo. Você não espera que seja aquilo. Cara, eu não tive saco pra ler. Eu só sei que ele vai pra um mundo de conto de fadas, uma merda assim. Mas esse troço aí do rumor é muito escroto também, né? Muito, porque nossa, quando eu fui ler da primeira vez, eu não peguei direito o que que era aquilo, né? Porque eu tava lendo em inglês. Quando você vai lendo rápido, você vai ver que acontece uma vez a cada edição. De tudo, né? A revista começou em outubro de 99. Sueli, acho que você foi a única pessoa que pegou. Você pegou esse gibi? Não, não comprei não. Eu só peguei emprestado e li. Acho que deve ser por aí mesmo, cara. Que uma a cada 2 meses, né? Saía uma... Eu não olhei. Eu tava mais preocupado com a data do... Tá acontecendo a história do GB. Deixa eu ver. Não, cara, eu tava fazendo a conta aqui, que são 2 anos, mano. Não, porque é dois anos com duas edições. Eu li em 2004, cara. Então não sei, deve ser por aí mesmo. Eu comecei a ler hoje. O Jimmy Hahn deve ser rápido, né? Eu também. Mas aqui só saiu encadernado ou saiu mensal? Eu acho que só saiu encadernado, viu? É, né? E pior, da Devir, né? Só pra você pagar barato. Baratinha. É, mas esse é um que vale a pena pagar ainda, né, cara? Eu sei lá, assim, por mais que... Deve ter tido uma tradução boa, assim, isso já é frescura. Ah, cara, eu achei a tradução ruim. É, os nomes dos caras estão... Não, cara, eu vou te explicar por que, que eu achei uma parada que realmente me incomodou. Vocês pegam o Rei Pavão. O Rei Pavão, dizem que ele é satanista, né? Sim. Uhum. Mas ele mesmo nunca diz que é satanista. Ele fala que ele cultua Melek Taos. Na verdade, ele é de uma religião que até andou se falando ultimamente, que são os Yazid, que é uma religião que mistura zoroastrismo com elementos do islamismo, cristianismo, e eles acreditam que Deus criou o mundo e abandonou e deixou o anjo pavão cuidando, que é Melek Tal. Melek Tal também é chamado de Shaitan. E as outras religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, identificavam esse Shaitan com o nosso Satã. Mas em momento nenhum ele diz que ele cultua o Satã. Só que às vezes ele fala a palavra Shaitan e traduziram como demônio aqui. Porra. Desculpa, eu acho que em algum momento não, ele mas fala falando, Satã. É porque Melek Tal também é chamado de Shaitan ou Satã. Então, entendi. Porque o Alamor é um macumbeiro do caralho. Ele conhece Entende pra caralho. Isso meio que foi uma brincadeira que ele fez. Entendi. Só que eu acho que aqui o pessoal não percebeu. Nem traduziu, né? Que porra, né, velho? Tem umas horas que ele zoa com, então ele deve estar zoando exatamente com isso. Né? Sim. Eles devem estar mencionando. Ele não dá muita satisfação, não, quando o neguinho fala da religião dele. Tipo, ele me fala, ele é um cara extremamente religioso, né? Ele é fundamentalista. Na HQ eles falam, às vezes dá, ele vai entregar seu corpo lá, Saturno, né? Não. A mina não fala, ele vai me entregar pra Satã, ele não, só se ele gostar de você. E ele pra mim é um dos personagens mais interessantes da história, cara. Não participa muito, né, mas ele é interessante sim. É, aquela história dele lá em Nova Roma, lutando na arena, cara. Velho. Que pariu. Ah, me investigar, não, você vai lutar até a morte na arena. Pô, muito bom. E aquele cachorro ciborgue, cara, não faz sentido nenhum. Esse cachorro eu acho muito louco, cara. Eu olho pra ele e rio, cara. Eles explicam por que ele fala? Eu chego a explicar por que ele fala? Porque ele não lembro de falar isso. Ah, cara. É porque não, nesse mundo aí, que dessa história em que se passa, né, tem esse lance assim de ter tudo quanto é tipo de bizarrice, sei lá. Mas aí, dá a entender que ele é só um cachorro normal. Sim, ninguém se importa muito em explicar por que das coisas. Mas cara, sei lá, um tubarão advogado, pô, que se chama no cachorro. Cara, eu morri de rir com essa porra, meu irmão. É o Fish. E o cliente dele se mata, né? Ele se mata e aí o cara fala, pô, não sei o que, o cara morreu, e aí o cara fala, morreu, eu tô preocupado com meus honorários, não sei o que, o cara é preocupado com quem vai pagar ele, não sei o que. Não, mas o... É legal. Essa bebedeira do Gogra, que ele tem vários caminhões de cerveja no cinturão dele, assim. Porque o nego lá fora bota, né, aquela six-pack, né, no cinto e vai bebendo e tirando, é tipo isso. Exatamente. Tem duas paradas aqui que me chamaram a atenção, é a seguinte, se a gente fosse imaginar uma cidade que tivesse tanto caos, assim, pra lidar, que uma força, digamos, policial tivesse que lidar com tanta complexidade, provavelmente as pessoas teriam que ser bem capacitadas, né, e bem remuneradas. Logo aqui na página 4, daí a menininha fala ali, pô, eu queria ser do top 10 quando eu crescesse. Eu falo, porra, você tem coisa maior pra fazer, tipo, ser vendedora, Uhum. Você vê que o negócio assim, que é desmerecido mesmo, né? Não, mas no 49er, o Jet Led, a amiga dele, esqueci o nome, sei lá, bruxa voadora, uma merda assim, Flying Witch, sei lá. Ela chega na cidade e fala assim, porra, eu trabalho na polícia. Ah, tá, beleza, amanhã passa lá, já tá contratado, não tem não é, pois é, academia, cara, pra você entrar. E diz uma coisa, mas você assim, que fala que a Slinger veio da academia, mas acho que ainda é, não. Pois é, isso que eu ia falar. Diz uma coisa, essas coisas, essas ações que o Top Ten faz, que faz prisões, esses casos que eles têm corriqueiro no dia, tem, como é que eles filmam isso? Porque a Robin tá voltando pra casa, tem uma parte que aparece no metrô dela, como se fosse uma propaganda, né, na parede, uhum. E tá escrito, assista na TV os mais procurados do Top Ten, né? TV 3, sim, sim, assim. No finalzinho da primeira edição tem isso. Isso? É zoando. Cara, deve ser o irmão olho, cara. Deve ter satélite. Que é uma coisa meio Inglaterra, né? Que é o país mais televisão, mais assim, que mais tem câmera de segurança do mundo inteiro, né? Sim, só sei lá, mas aqui tem um programa nos Estados Unidos chamado Cops, cara, que tá zoando isso. Os policiais. Sabe por quê? Porque era só esse lance de heróis serem filmados e programa de TV, coisa, não lembra nada de vocês, né? Ah, lembra? Guerra Civil, porra, cara, os Novos Guerreiros lá na Guerra Civil, cara. Porra, é verdade. Não foi assim que eles estavam? Ah, não, mas é... É, não, mas não é exatamente... Pode ser isso, mas é aquela coisa de estar sempre... Você está sempre sendo vigiado, né? Vira um reality show depois de tudo, né? É, mas eu entendi o que você quis dizer. É, a gente está acostumado a ver a polícia 24 horas, esses programas policiais que acompanham a polícia, mas é uma polícia ordinária, né? Quando você vê policiais com superpoderes, correndo atrás de criminosos ou vilões com superpoderes, o negócio foge do ordinário, né? Vai pra estratosfera e eu entendi qual que foi a referência que você quis fazer. Tanto é que eles têm jogo licenciado, eles aparecem no segundo volume. Eu tava vendo outra coisa aqui. Eles são famosos. Eles são, mas não ganham porra nenhuma. Na página 8 aqui, eu tava vendo, pelo jeito, o sistema penal deles também é bem suave, porque ela diz aqui que assassinato, no máximo, é pena de 10 anos. Né? É, ele fala também que depois de estupro é 15 anos. Abuso de menor, essas coisas. Pô, 15 anos, cara. É. Parece que nessa sociedade deles aí é meio trivial, né? Imagina, só super-humano, né? Então o Alan Moore não sabe nada de código penal. Pois é. Não, cara, eu não sei. Ele quis imaginar que... Tem que saber disso, não. Cara, aquela coisa. O cara, pra saber, assim, de código penal, direito, só se o cara for advogado. Caso contrário, o cara só sabe o que, sei lá, beneficia ele, velho. Não, cara, sabe quem que manja bastante direito penal? Preso. Preso manja pra caralho de direito penal. Manja pra caralho, bro. Manja pra caralho. É verdade. Oficial de justiça, os caras me davam aula, cara. Falavam, não, ó, já cumpri 2 sextos aqui, vai regredir. Porra, os caras manjavam muito, cara. Caralho. Tem que saber a regra. Planejamento pro jogo, né? É, na verdade, os caras estão... É a vida deles, né? É tipo eles, o Gil Broder falando daquela aula de direito dele no Cinema. O artigo jacaré? É, exatamente. É código penal? Você tá com 10, levanta com 30. É quase como se fosse uma terra paralela, né, cara? Enquanto a gente tá aqui, sei lá, trabalhando, estudando pra... De um lado, o bandido tá na casa dele estudando lá e se empenhando pra fazer o crime dele, né, cara? Cada um tem sua foto, né? Vocês estavam falando aí da questão da polícia acertar qualquer um. Você pensar que você não sabe disso agora, mas eu acho que o Smax é o único dos caras aí que é de outra terra. Então eu acho que dá essa impressão que a polícia é o único lugar que inclusive aceita estrangeiros, né? Sem precisar de muito alarde. É, eles contratam no quesito necessidade, né? E não a capacidade da pessoa. Que coisa. Voltando pro GB, tava lendo aqui a página. Tava lendo aqui a página 13. Daí tava falando do Mortis lá, né? Aquela doença sexualmente transmissível super-heróica lá. Cara, isso aqui foi feito antes da Pro, do Garfinis? Provável. Eu não tenho certeza, mas é provável. Olha aí, mais um que vasculhou aí a lixeira da Namur, que tem aqui uma super-heroína pagando um box aqui pro Gordasha. É, a Imune Girl. Só que ela é imune, exatamente. É, é isso. É, que ela não pega doença venérea, né, cara? É. Porra, tá aí, cara, tá aí uma superpoder que eu queria ter, cara. Ser imune a doença venérea, cara. Porra. Isso aí é bom. Ia ser que nem agora, cara. Não ia correr perigo nenhum de pegar doença venérea. Você que é um cara você que é um cara que pensa na estratégia, você prefere ser imune. Teve um cara que ficou super invisível aí e saiu poupando as meninas em cada edição, cara. Isso, cara, que é muito foda, velho. E morreu. É o fantasma tarado que sempre fazem... Não, mas a história não fecha, não. Eles não pegam ele, não, né? Mas a Robin acho que não. Não, e sempre tá na delegacia, tipo, tá lá acontecendo as coisas, aí para um quadrinho lá e tá lá alguém na delegacia do destino do cara. Toda edição. É. Lembro que tem uma que ela tem até uma arma, assim, tipo de avião, que nem do Santos Dumont lá, que ela tava voando e aí sentindo o ar, assim. Cara, é muito foda isso, mano. Tá o Hector lá, o cara com o de retalho no uniforme, no atendimento da delegacia. O mulher falando, alguém agarrou minha bunda. Ele, provavelmente foi o... Como é que é a tradução? Fantasma tarado. Aí... Parado. O filho da puta vai na delegacia, cara, fazer isso. É sensacional. Você vê a edição 2, tá lá no fundinho de novo. Ah, é o fantasma tarado. Fantasma tarado. E aí, cara, será que é ninguém, cara? Ele é um transmorfo, né? Pelo que eu entendi, ele é só um cara, assim, ele é só um cara invisível no zoeiro. Não, porque eu acho que quando não, acaba... Não tem corpo, assim... Não, é quando acaba o volume 1, se não me engano, ele aparece uma cadeira rindo. É verdade. Aparece uma cadeira dando risada, mas depois você vê ele com o corpo humano. E aí? Onde é que é isso? Na edição 1, isso? Da cadeira? Na 8, eu acho. Tem edição 8? Deixa eu chegar aqui. Ah, aliás, a capa da edição 8 é genial, que é tipo, é um joguinho do Top Ten, é tipo um Game Boy Advance. E é tipo ali é jogando o joguinho. Não, a edição 8 é aqui aqui os dois seres se fundem no teletransporte. Do caralho, cara. A gente tá fazendo a nossa cronologia pessoal do Top Ten, né, cara? A gente tá fazendo a nossa cronologia pessoal do Top Ten, né? Vai pra 2, pra 8. Foi da hora. Mas o negócio tem isso, cara. Não é uma HQ que tu vai ler só uma vez, cara. Não tem como, cara. Como tudo do Alan Moore, na real, né? Não, porque se tu for pegar um cara que, sei lá, que lê igual de Watchmen um filme, pô, o cara não vai se interessar por essas provas. Ah, que chato essa porra. Merda isso, né? Cara, já escutei gente falando que teve que assistir o Watchmen várias vezes porque tinha muitos detalhes pra pegar. Ah, nossa, né? Tô falando. Esse filme é uma desgraça. Vai se fuder, meu irmão. Vai se fuder. Tinha muito granulado do filme. Filtro mudava de uma tomada pra outra. Eu maluco, cara. Fico enfiado. É meio embaçado. Eu vejo. Tinha um colega que é desenhista também, bastante é desenhista. Que ele desenhou assim o Rorschach. Ele falou, toda vez que eu reassisto o Watchmen, eu preciso desenhar o Rorschach. Então, tipo, quantas vezes você já assistiu o filme do Watchmen? Pois é, cara. Uma vez. Você desenhou uma vez, daí toda vez. Brother, eu vi uma vez e nunca entendi de novo, cara. Cara, essa história... Bom, eu já contei no Facebook. Eu fui com uma... Fui com um esqueminha que eu tinha na época. E, cara, eu sou do tipo que assiste o filme, né? Depois eu vou ver se rola alguma coisa. Cara, dos poucos filmes que eu tive que dar um jeito de me entreter ali, porque não tinha condição, cara. Eu comecei a ficar com raiva, cara. E a menina também tava cagando pro filme, cara. Eu não tava entendendo porra nenhuma. Mas também, né, tem que dar pra entender se você não leu os livros. Se você, cara, não tem referência? Teve um moleque naquele Torre de Vigilância. Torre de Vigilância. Que ele postou a trilha sonora do Watchmen. Escreveu assim, melhor trilha sonora original. Eu falei, caraca, moleque. Simon Garfunkel, filha da puta. Essa porra de música. Essa música. O quê? Cavalgada das Valquírias, né, cara? O filme do Dustin Hoffman, né? Que pariu, cara. Não, o quê? O Apocalipse Now lá, né? Valquírias lá, não, né? Puta que pariu. Eu tô impressionado. O que eu penso com esse moleque é o seguinte, cara. Porra, eu tenho 34 anos, cara. Mas eu sei de coisas dos 60, dos anos 70, dos anos 80. Eu vou e pesquiso. Como é que pariu? Você descobriu da Idade Média, do Império Romano. Cara, vai lá e estuda um pouco se tu se interessa pelo assunto, meu irmão. Você é profunda, cara. Porra. Mas na real, cara, isso aí não é muito uma questão de idade, cara. Tem uma molecada aí mais nova que a gente que manja pra caralho de coisa antiga também. Isso aí é uma questão da pessoa mesmo, cara. Não, sem dúvida. E aquela coisa também, cara, né? Sei lá. Eu, por exemplo, eu tô com 22 anos agora, cara. Eu não teve muita coisa dessas assim que eram legais antigamente que eu vou conhecendo agora só quando a gente vai. Começando a se interessar, vai conhecendo uma coisa que vai puxando o outro, entende? Certeza. Mas ela não conseguiu demorar também, cara. Não, com certeza. Porra, brother, dá uma pesquisada antes, vê lá qual é dessa música. Porra. Cara, aqui não é legal pesquisar, o legal é você cagar a regra, cara. Tá entendendo? Assim, é isso que a galera fala, não tem? É o famoso falar sem saber. I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. O único motivo pra Marvel brigar com a DC é direito autoral, cara. Não, o engraçado foi que o pessoal... A briga no tribunal. Brigar pelo Miracleman, porra. É, só que a DC costuma... Vocês sacaram um super-herói comunista aqui na página 24 da terceira edição? Ah, como é que é? Não, da oitava. Quando ele tá na estação... É. É, sim. É, parece que é um Capitão América reverso. É, o Dinamo Escarlate aqui. É. E do lado tá o Sandman com o pesadelo da Marvel. Deixa eu ver isso aqui. É verdade, cara. É descaradamente uma cópia do pesadelo. Eu não tinha sacado. O Sandman aparece umas 5 vezes. Umas 3. Essa daí, vocês estão falando da edição 8? Qual é a página que eu vi aqui? Onde é que é? 24. Da edição 8? Tá, deixa eu ver. É o Sandman mesmo. É, mas ele aparece de novo outra hora. Aparece. No enterro da Lee, o padre... Pode crer, cara. Pode crer, eu tô vendo aqui. O padre é o Preacher. É verdade. Ah, que e o Mestre dos Espelhos tá bem ali à esquerda. Eu não sei, porque às vezes eu só reparo em algum personagem ou outro, assim, só que geralmente eles estão com alguma coisa pra diferenciar. Eu lembro que tem uma cena... Spock. É. Aliás, tem o Spock não. Tem o Spock. É, do universo dele. Do universo dele. E em cima tá o... aquele Ultraman, da DC, o inverso do Super-Homem, do Sindicato do Crime, né? Não é isso? Ultraman, né? Eu não sei, cara, não sou da CNET, cara. Ah, aquele cara do Sindicato do Crime, alguma coisa assim. É, Sindicato do Crime. Não, é porque geralmente assim, quando aparece um herói, geralmente eles colocam alguma coisa pra diferenciar. Mas aí agora reparando bem assim, tem uns que aparece que é bem. Tá descaradamente. É. Não, porque eu lembro que tinha uma que apareceu um surfista prateado voando, só que ele tava com bermudão. Era surfista assim, mas ele tava com bermuda. Caralho, isso não, eu não vi. E pior, terras de 1 a 30, de A a Z. De A a Z. Plus ao infinito. É. Caraca, cara. Tem outra coisa que eu tava pensando aqui, eu tava dando uma lida na edição 3. É, teoricamente, vigilantismo é vedado, né? Você não, a galera não pode fazer isso, tem que fazer parte. Sim, é proibido, né? Aí, pô, eu tô vendo aqui na página 11. Novo Ford Vigilante. Faça justiça você mesmo. E é o Batmóvel do Tim Burton. Liga justiça. Eu vi isso aí. Nessa página que vocês falaram que tinha lá que tem lá o Sandman e o Spock e o Kirk. Lá em cima também tem um pato assim no canto, cara, se vocês repararem. Lá em cima. Não sei se é um Donald, se é um Howard. Parece mais um Donald. Ah, foi citado. É o Howard de pato, com certeza. É que não, tá com uma camiseta azul assim, sabe? Parece meio que um Donald. Só que tá de corte. Muito promifimizado, ou é o Howard de pato ou o pato Donald, cara. E esse cartaz, gente? Férias nas Infinitas Terras. E os caras dançando. O que é isso? Trenzinho. Não, cara, tem os super amigos no meio, cara. Tá lá o chefe Apache, tá o cabeça de chama lá, como é que é o Tempestade lá, o nuclear. É, pode ficar. Tempestade. Tem um Batman também, uma página. Sim, cara. Que é 13 também. Ei, só falar um negócio aí, não sei se vocês repararam, é porque eu tenho a língua meio presa na letra R. E aí tem palavras que eu não consigo falar direito com a letra R. Cara, eu acho que é isso, mas eu... É uma referência muito, muito qualquer coisa. É, cara. Do lado do Sandman e do Pesadelo, não é a Franca Potente correndo no Corra Lua Porra? Sim, não, cara. Eu tava tentando lembrar de que eu tinha visto essa porra. Calma aí, eu vou chamar a galera da Torre de Vigilância aqui, que eles vão acompanhar a gente. Corra Lua Porra, mó fumaça. Ô, cara, aqui na frente aqui, os dois, tem dois anãozinhos de costa, num, não parece o Bat-Kid lá, aquele Deathmind lá? Né? É o Batman e o Mix Split, né? É uma pessoa que tem aquele Batman lá, que é o cara que ele ser extradimensional lá, que é o... É o Batmite. Não, pois é, não, eu tô tentando lembrar o nome dele nacional, cara, não sei se é Bat-Kid, não. Batmirim, não é? Batmirim, é porque ele tinha no jogo de Wii do Bravos e Destemidos, tem pra jogar com ele também. Não, é que eu achei legal essa negócio da Lola aqui, porque, tipo... Seria, tipo, ela consegue. ela consegue voltar no tempo porque ela viaja para outro universo, sabe? Cada seria essa. Vai ter uma referência, né, cara? Cara, mas se for para fazer esse negócio de referência, a gente pode ficar em página, conversando só sobre isso. É. Pois é, cara. Que a cada quadrinho que eu vejo aqui... Não, vocês me falaram umas paradas que eu não tinha, por exemplo, do Sandman ali, eu fiquei bolado, cara. Caralho, cara, é mais sensacional a HQ, isso é um, né, plus, cara, da história. A história é legal pra caralho. Assim, eu divido o Alan Moore em grandes Alan Moore maiores e os menores, né? Esse pra mim, tipo assim, os maiores são Watchmen, menor seria Supremo, sei lá, que eu acho uma merda. Mas enfim, esse daí, cara, pra mim é um dos grandes, cara. Lave sua boca antes de falar bem. Não, eu tô falando mal. Falou mal, sim. O Alan Moore é igual o Woody Allen, cara. O Woody Allen faz filme merda, mas é um filme merda do cara. É melhor do que a maioria dos filmes de, sei lá, do Michael Bay ou dos Wachowski. É por isso que eu quero chegar no momento de ler as Spawn, Youngblood, Wildcats do Alan Moore só pra ver o que, cara, que tem. Eu cara, eu nunca fiz isso, cara, mas deve ser uma parada interessante de fazer, porque é um enredo, cara. Quer dizer, tem todo um contexto de merda e você bota um cara que é fora de série pra fazer, né, cara? Tem uma história dele com daquele palhaço do Spawn, que eu esqueci o nome, do Violator. Eu acho que é dele com o Bedrock, cara. Que é um daquele personagem, cara, merda. Eu tenho, tipo coisa. Eu tinha do White Cat dele. História vira de cabeça pra baixo. São aqueles personagens que tu vai ler só. Mas de qual que você tá falando? White Cat e... White Cat e Universo White Storm, lá, do Alan Moore. Ah, eu entendi ali. São, tipo, são as melhores histórias que esse personagem. É tipo, de todos é uma merda, só que o Sócio Calamão escreveu mais ou menos. Exatamente. Exato, é bom porque é do cara, meu irmão. Porque assim, o cara mesmo um dia ruim, ele é bom, entendeu? É, ele pegou o material é muito ruim e fez algo bom. Um dia bom, cara, é foda. Exato. E essa edição 8 eu acho bacana porque basicamente fica muito focado na Peregrina, né? E os diálogos entre o cara que ficou fundido com... esse cavalo mutante gigante. Ele é tipo um celestial, são, né? São até que bem humanos, assim. É do falando, caralho, cara. É do caralho o diálogo dele. Tem esperança. Assim, é transcendental, parte... cara. É muito foda. É, pra quem tem um... Pra quem declaradamente não concorda muito com nenhuma religião em si, assim, ele sabe, pelo menos sabe escrever e contextualizar bem ali o que alguma quer dizer. Sim. Eu achei isso interessante, assim. Imagina aquele palhaço. Demônio, né, cara? Eu ainda tô procurando Sandman e a Franca Potente aqui. Tá brincando, cara. Edição 8 ou 24, página 24. Eu tenho um scan não, aqui 8, em 2 volumes. Não, não, 8 mesmo que tá ouvindo agora. Ah, você tá falando. Você tá com um scan assim. É no volume 2. No volume 2. Eu tô com rapadura açucarada aqui, cara. É no volume 2, volume 2. Em qual capítulo, né? Deixa eu achar aqui. É capítulo 8, né? No segundo volume, acho que é o capítulo 2, né? É na página, quase na página inteira, assim, da agência de viagens multiversais. Beleza, vamos procurar aqui. Pô, a gente não falou do lance das inteligências artificiais e preconceito com robô. É, cara, os caras falam que eu sou ferro. Como é que eles chamam? Chamam de sucata, né? Em inglês eles chamam de tinker. É, mas eles falam, eu sou. Como é que é? Ferro descendente? Alguma parada assim, cara. Isso. É ferro descendente e. Pós-humano, alguma merda assim, eu não lembro agora. Daí naquela explicação lá do começo, na primeira edição, lá eles. Os caras ficam bravos ainda, um dos robôs fica bravo, fala, pô, você tá sendo conceituoso com a gente porque nós somos robôs gays, cara. É o Gandão lá, o que é o nome dele? Gato Lactis, cara. Gato Lactis. Ele robô que substitui ali, ele é muito. Como diria o Dr. Bernardo, né? O Galácticos. Pô, foi Galácticos anos também, brother. Eu sou meio disléxico, então, porra. Até hoje eu falo galáctico. Galáctico? Galáctico. Mesmo sabendo o que é galáctico. Galáctico é de chocolate branco, né? É as Ilhas Galácticas. Nossa, cara! A Franca Potente é uma mina que tá comendo um bonequinho verde, isso? Não, ela tá correndo. Não, ela tá correndo bem no canto direito. Ah, beleza. Então, vou acabar encontrando. E aquela mina lá que também que tem armadura, parece um de ferro, ela tem um chaveirinho de super-homem. Tem. Um aromatizador de carro. Exato. E ela, e vocês estão falando de pessoas extremistas, você tem dois religiosos no time, né? E ela é completamente... Eles comentam, ela não demonstra ser exatamente isso. Ela diz que é mega patriota. Não, sim. Ela tem um... No esboço, nos concepts que aparece no fim do volume 1... Aparecem as paradas escritas dela. Ela tem na testa escrito eu sou a NRA, e no peito ela tem escrito uma frase que é uma frase que o pessoal conservador usa muito nos Estados Unidos, que é eu amo meu país, mas não meu governo. Ela tem escrito no peito isso. Ah, sim, eu vi. Mas ela é gente boa, assim. O Alan Moore é um cara muito inteligente. Ele faz uma boa divisão entre o que é o conservador americano, o conservador republicano, e o babaca racista, que é o cara do choque. Ela é uma mulher conservadora, mas ela não é cabeça oca, entendeu? Ela não pratica o preconceito dela pra cima das pessoas. Tanto é que o problema dela com o robô, quando ela começa a trabalhar, é muito mais por ela sentir falta da amiga que morreu, né? Uhum. Aquele lance de você tá substituindo um parceiro por outro do que justamente não gostar do cara. Ela lembra muito, cara, aquela série Third Watch, lembra? Era uma série policial que passava. Era, passava na Globo, esqueci o nome. Tinha o Bosco Aurélio no policial, tinha uma outra policial. Ela é inspirada na Yon. Que era uma mulher que tinha um marido desempregado. O cara meio que cuidava das crianças. Ela até lembra fisicamente. Eu não sei se é coincidência ou se saiu mais ou menos na época. Ele deve ser tipo caralho, né? Pode criar. Ô, cara, reparando um negócio aqui agora. Não sei se vocês chegaram a comentar no começo, mas a capa da primeira edição, cara, ela é do Alex Ross, não? É. É a primeira coisa que o Alex Ross serve. Todas as séries de... Pois é, né? Fugindo um pouco, o Batman do Alex Ross é uma bosta, né, cara? Nossa! Cara, o cara de 50 anos, gordo daquele jeito, não ia pular dois prédios, né? De cuecão, né, cara? E fora que a máscara dele é simbionte, né? Ela junta com o cílio, com a pálpebra dele e tudo. Não, a máscara tem dobra de pele, cara. O Batman dele é péssimo, cara. Do Alex Ross. Vocês encontram paralelos entre o Top Ten, pelo menos eu encontro, Top Ten e o Astro City, do Royce e do Wozniak? Eu não li, mas eu pelo também pouco não, que eu li, cara. Sobre, eu acho que sim, cara. Porque, por acaso, eu tô numa página que tem uma referência a um personagem do Astro City, acho que é o Hanged mesmo, enforcado. O Astro City, ele lembra muito Marvel, ele tem a mesma pegada do Marvel, e que essa pegada, mais ou menos, é uma cidade cheia de heróis. Assim, Astro City, os heróis não são tão comuns quanto Top Ten, que é qualquer um super-herói, mas é a cidade do mundo que mais tem super-herói. É legal pra cá também. Um outro quadrinho que tem essa pegada é um chamado Common Ground, que eu acho que esse pessoal leu menos ainda, teve poucos números, era muito legal. Que era uma cafeteria que era frequentada por super-heróis. Não tinha um filme que era assim, cara? Que era tipo, todo mundo era super-herói? Tô lembrando de alguma coisa do tipo. Cara... Não tem uma do Dançando Hernão, pô, do... O Ben Stiller, sim. É isso, cara, o Zoolander lá, cara, o Mr. Furious. É muito engraçado esse filme. Não, essa é a história do filme, que é um mundo que todo mundo era super-herói, e aí os caras iam pra escola pra aprender, não era isso? Não. O mundo tinha algo. Isso. Não, esse é da Disney, que é o... Na edição 6 aqui, página 19, outra referência aqui. O terror das peças aqui, não é o Os Cruzados? É, página 19? Lembro. É, página 19. O Exterminador, né? É, o Senhor das Peças. Pô, essa edição é maneira, cara, tem o Papai Noel. Tá, eu tava lendo aqui, porra, legal pra caralho mesmo, tinha esquecido. E aí, não, e essa parte aqui é aquilo, cara, que a gente falou. Dos animais que também parodiam os heróis. Tem aqui um cara tá segurando um gato que tem umas escamas do Aquaman. Aí no chão tem um que parece a capa do Spawn. Pode vir. Tem o gato preto aqui com a capa do Super-Homem, né, cara? É, então que tá aqui. Um negócio que parece meio Doutor Estranho, parece meio, sei lá, isso ou então o Spawn. Pode ver. Tem um gato Spawn mesmo. Que merda, cara. Mas, cara, na explicaçãozinha lá do da primeira edição, cara, aquele texto que, porra, legal pra caralho. Os caras falam, né? Ah, não, ó, tem o super-herói, daí a viúva, a vizinha, vira uma super-heroína, daí a sobrinha dela também, daí ela arranja um gato, super-herói, daí o cachorro, não sei o quê. E assim vai, né? Esse cara aqui exacerbou, né? A parada dos animais. Tem vários animais. E se vocês passarem pra próxima página, que é que aparece os ratos, você pode identificar bemzinho que aparece no primeiro plano, um que ele tá com o símbolo do Caçador de Marte. Não, é, é o Ajax aqui, né? É, e sim, tem um outro lá na tela, Capitão América. E quem que tá levantando ali? Quem que é o que é tá Capitão América. É o Capitão América? É, pode ver o... E o outro é o Shazam? O Shazam que tá ali embaixo? Agora eu fiquei legal. Tem os ratos super-heróis e os gatos super-heróis. Tem os gatos, cara. E tem os cachorros também. Lembra do cachorro que entra na rua lá? Que é o... Sim, sim, mas é que aqui são grupos de heróis específicos, né, sendo caracterizados. É muito genial, cara. Cara, isso aqui é demais, cara. Foda, né? Isso aqui é... Isso aqui é pra... Não, e os gatos... E tipo, os gatos tem uns que andam de quatro patas, né? Aí tem um deles que anda de duas patas com um tacato na mão, cara. Um pedaço de pau, sei lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse enredo aqui, cara, de é um dos melhores motivos que eu vi pra herói sair na porrada até hoje. É bem mais... Cara, você vê aquele lá, o Marvel vs. DC lá que fizeram nos anos 90, cara. A explicação é muito pior do que essa, cara. Isso aqui foi feito em duas, três páginas. Mas ele tá zoando exatamente isso. Crossover, as mega sagas. Sim, cara. E uma coisa legal aqui dessa coisa do Papai Noel é que eles dizem que ele é um psicocinético nível 2. Ele consegue alterar o clima de uma cidade. Aí ela manda. Que os nível 1 fazem. Eles acendem e apagam só aí. Você não quer saber se existem dois. Eles estão trincados, cara. É uma referência aí velada ao Sentinela, né? É, exatamente. Da Marvel. Tem o poder de... Não sei se vocês tocaram de uma coisa, mas eu pelo menos percebi assim que tem aquela coisa de ter personagens assim que eles são assim hiper poderosos, mas eles são contidos assim mesmo, né? É que nem uma coisa, não sei se você viu naquele filme último que teve do Dragon Ball, que tem o Bills e tem o mordomo dele. E o Bills já é tipo fodão na porrada, mas o mordomo ele é muito mais, cara. E ele ainda é muito melhor. Na verdade, todo mundo tem poder além de imaginação, né? Já o Akira Toriyama levando tudo. E aí no final, tipo, o mordomo ele até mostra essa parte porque o Bills ele tenta sair pra brigar com não sei quem, aí o mordomo para ele com uma mão, não, assim, mas... para ele e coloca ele pra dormir, o cara que é o deus lá, que quase matou o Goku. Ah, vai tomar no cu, cara, você, porra, eu fico injuriado. Não, cara, é ridículo, cara, tu já viu o filme do Freeza aí, o novo aí, o final? Não, eu sou hétero, cara. Nossa. Ah, brother, cara, eu parei com... Não, sem sacanagem, não sei se vocês não querem saber spoiler do filme ou não, sei lá. Eu olhei, mas assim, é muito bom. Tanto faz, eu já sei a história, cara. Final é que o Vegeta lá tá lutando contra o Freeza, e aí o Vegeta meio que vacila, garoteia, o Freeza explode a Terra. E aí não sei o que acontece lá, que volta 5 segundos no tempo e o Goku mata o Freeza antes de explodir, sabe? Olha aí, uma cara, coisa assim, cara. Sensacional, cara. O quê? E os guerreiros nórdicos aqui na página 27, vocês chegaram a ver? Cara, essa história é do caralho, cara, é do caralho. Fala, caraca, como é que eles vão resolver isso? É, não, e pior que você sabe, se você conhece mitologia, você sabe que essa história, o porquê ela aconteceu e qual é a finalidade dela. Então quando chega o Rei Pavão e explica o porquê, por que eles estão perdendo tempo, por que aquilo se repete todo dia de morrer de rir, não, cara. É porque... Eles vão na igreja do Buraco no Chão? É o bar. Não, é a igreja do Buraco do... É, mas... Buraco no Chão. É, mas ele é um bar, né? É um bar pra Deus, é o God. Uma coisa que... Eu acho que é um comentário dele, eu acredito que seja. Que... Quando eles falam no final, se você quiser aqui registrar isso, você vai ter que registrar isso eternamente. Você vai ter que escrever eternos papéis, reescrever nessa mesma merda todo dia. Aí ele fala... Porra, Ragnarok? Não, dessa coisa aqui, desse caso de assassinato. Aí a sensação fala, isso é uma grande perda de tempo, né? Não sei se é um comentário do Alan Moore pra... As mesmas histórias que sendo contadas repetidamente. Os mesmos personagens, né, cara? Não, e legal. É, porque legal, pode falar disso. Porque o Alan Moore mesmo ele já caiu fora desse lance de super-herói, né, cara? Eu acho que não. Muito tempo. Ele... Pois é, né, cara? Tipo, eu sinto falta, assim, tipo, de ter um cara como ele escrevendo algo super-herói. Faz todo sentido, né, cara? Sim, faz. Não, se faz tudo o que de melhor tinha pra escrever, as editoras só reciclam, né, cara? Não, cara. Por exemplo, se ele fosse voltar a escrever, sei lá, ele ia querer matar o Batman, por exemplo, definitivamente. Ah, mas não morreu agora? Deixar ele fazer, entendeu? Ah, já voltou. Cara, não matou ele, cara? Ah, vai voltar, né? Aquela reciclagem. Voltou, cara. É Metron, cara. Vai ser o Deus, esse caramba agora. É, entendeu? Isso é virou Metron agora, como agora ele, não é assim, não. Não gostaria de fazer, né? Eu não tô nem mais lendo, mas... É uma putaria dessas, cara. Eu também não leio mais. Cara... Tipo, quando eles estão indo embora, eles já começam de novo. Ah, vamos fazer o jogo de lugar que quiser. E o Loki já tá entregando de novo um negócio muito engraçado. Tava vendo aqui, só um parênteses, não, umas aspas, né? A página 15 aqui, cara, da edição 7, cara. Sempre tem vários várias pichações assim, que são interessantes de ver, né, cara? Tem uma que eu achei engraçada pra caralho, é Édipo, você é um filho da mãe. É, tem várias. E, tipo, um negócio legal que eu achei aqui é que o Smax, no top 10, ele é o fodão. Não tem ninguém que bate com eles, fora aquela mulher na última edição, que enfia porrada nele, mas ele ainda resiste. Mas ele peita os deuses aí e você fala, pô, esse cara é foda mesmo, né? E você, se você pegar a edição 4, quando eles diminuem o Gogra, ele dá uma carona pra Robin e ele comenta um negócio assim que, tipo, ele fala, ah, ele é um dinossauro grande que cospe fogo, então ele é um dragão. Aí ele fala, dragões, anões, elfos, eu odeio todos eles, são todos estranhos. E você, se você tem essa calma montada na cabeça, que na mini dele, lá pra frente, ele fala essa mesma merda depois, ele é muito filho da mãe. Ele é muito filho da mãe, cara. É porque ele veio do mundo dessa merda, né? Ele odeia o mundo dele. Mas pelo amor, né? Quem quer acreditar nesse mundo? Né? Cara, é um dos... Esse monte aí, o pessoal do RPG, cara. É um dos Smurfs com RPG, cara. Aliás, eu não lembro em que edição, mas tem Smurfs aí. Tem. Eles estão roubando um deus chinês na porta do God. E nessa edição do Cavalo Morto, tem uma hora que a câmera vira um lado que você vê o Rei Pavão. Naquela hora que o Rei Pavão tá se despedindo da família, tem a Bárbara Gordon, o Professor Xavier e um Dalek fazendo tipo protesto assim com umas plaquinhas. Mais acessibilidade, tipo pra cadeirante. Ah, sim. Quando eles chegam também a Nova Roma, tem uma lamura acorrentado como escravo. É, eu vi isso aí, cara. Essa de cagar de rir, cara. Pô, se tivesse um Zack Snyder nesses carinhas aí, né? Seria bom. Mas ia ser muito à frente do tempo. Tinha Zack Snyder na época. Quem que nessa época podia estar? O Joel Silver. Nossa. Isso aí podia. Podia ser algum editor cuzão da DC também, do Didio. Apesar de que... Cara, uma coisa que eu não sei... Quem é essa editora, cara? Quem publicou essa história? Que eu não parei pra prestar atenção. É o Storm que publicou. Pode Storm, cara, isso. É, mas tem outro selo ali. No princípio, que é o selo do Alamor. Ah, América, sim. Best Comics. Exatamente. A editora Storm, que é o sim. Ele, inclusive, disse que... Ele tem alguma editora agora? Não, ele vendeu pra DC. Faz tempo. Essa ABC já se foi, né? E, inclusive, esse é o ponto do final da história, né? Porque no final da história tá escrito. Continua na segunda temporada. Só que o Jimmy vendeu o Hotstorm a DC. Aí não teve segunda temporada. Sim, na né? Na verdade, até... Ó, segundo a Wikipédia, essa segunda temporada ela foi até a edição 5, que era pra ser 10. Porque ela meio que não existe, porque a segunda temporada tá num outro especial, que não foi o Moore que escreveu, foi o Jerry Ward desenhou. Então que saiu depois foi só aqueles spin-offs que saíram, que foram dois, não foi? Esses dois são do Moore. Essa continuação do Jerry Ward que desenhou, que tá muito bem desenhado, só que eu não cheguei a ler ainda, porque não é do Moore, e eu preferi ler a mini do Smax primeiro. E, tipo, outro detalhe legal aqui é que eu não acho que o desfecho da história seja, assim, uma coisa mega grandiosa, mas, poxa... Não, ela nem se pretende a isso, né, cara? Mas é justamente, eu acho que... Ele consistente e divertido até o final. Exato. Pois é, é isso que eu acho legal na história, assim. Ela tem um ritmo, assim, que parece que são só histórias, assim, que vão se completando, que não tem realmente um, sei lá, um mega plot twist no final, assim, mas... A história, assim, é muito divertida, cara. Que nem isso que a gente tava falando, né? Não, o pau pra ver cada página, assim, cara. É uma coisa que não dá pra te ler só uma vez. Não, isso aqui... Putz, eu tô lendo a cara com vocês aqui. Tô vendo tanta coisa que não tinha prestado atenção. Por isso eu tô até quieto aqui. Tava vendo, falou, como que foda isso daqui e tal. Mas eu acho que o fim dela... O Metropolitan é do Warren Ellis, Metropolitan cara. É dos Padres de Jerusalém. Jerusalém Jones, né? Aham. Cara, esse é foda demais, cara. Vamos tomar no cu, cara. Esse é muito como é que é o nome do cara? É o Spider Jerusalém. Spider Jerusalém, exatamente. Eu li sim. É do caralho. Ah, esse é muito bom. Cara, eu quero mandar um livro pra vocês que eu comprei numa Saraiva por uns R$30. Um negócio ridículo, assim, cara. É gigante o livro. Eu vou mandar um link aqui pra vocês. O único que eu achei. E é inglês. E eu nunca li, cara. Só deixei ele. Dá uma olhada ali. É meio militante. e meio que apologista, tanto no sentido do português quanto no sentido americano da palavra, né? Porque ele meio que tenta falar assim, não, cara, pedofilia é diferente de homossexualidade. O Jackman namorava esqueci o nome do cara, Shark alguma coisa, eles tinham uma diferença de 16 e 24 anos, mas era diferente porque era diferente. Porque um rapaz de 16, eu pelo menos não vejo imoralidade em um rapaz de 16 não tem imoralidade. De 24. Não tem, 24, né? É, assim, mas que é, assim, porra, pelo menos pra mim, cara, não era necessário, mas achei um final interessante. E que é o gancho pro 49ers, né? Que aí você vai saber da história dos dois, que é muito legal também. Sim, é muito interessante. Mas é mais interessante ainda você pensar que pode ser 2000, tudo bem, já não era, já não é tanto tempo atrás. Mas era mais chocante você abordar a homossexualidade dessa maneira há 15 anos atrás do que hoje, né, cara? Então... Com certeza. E mesmo assim, cara, você vê que mesmo se você pensar que isso começou a ser temporal, 99, ele tem o Alan Moore sempre escreveu com a liberdade. Cara, por falar em coisa assim, eu não sei se... Vocês leram já aquele... É um quadrinho que... As grandes histórias do Alan Moore da DC, que foi um compilado. Teve uma história dele que eu fiquei meio perturbado, assim. Que é a história de uma... A do terceiro cara de barra. Não, cara, é a história do... Eu não lembro quem que é o herói, cara, porque o vilão, assim, me marcou. Era um cara que tava sendo perseguido porque ele abusava, mas não tinha... Se ele abusava sexualmente ou só fisicamente ou só emocionalmente da filha, e daí é daquele herói meio esquisito com o Venom. Eu não lembro, cara, putz, faz um tempo que eu li, mas isso aí foi uma parada que me deixou meio perturbado, assim, do Alan Moore, cara. Ele falando assim, olha, mesmo esse filho da puta aqui, que não deixa explícito se ele era escroto emocionalmente com a filha, se ele era escroto fisicamente no sentido de bater nela, ou se ele mesmo abusava sexualmente dela, e ele falava dela com carinho, assim, ele mostrava, digamos assim, um lado humano mesmo de uma pessoa extremamente escrota, assim, né, porque você vai se compadecendo com a história daquele vilão ao longo da história, porque você vai lendo fragmentos de bilhetes que ele escrevia pra filha dele, né. Pô, ninguém me entende, vocês não entendem quanto eu te amo, o que eu faço não é por mal, e pá. Na cabeça de um pedófilo é assim mesmo, né, muitas vezes. Mas isso que é o mais bizarro, porque você não sabe se o cara é pedófilo, sabe? Você fica, puto, o que é isso, cara? E a menina defende o cara, a menina defende o cara também. É assim, a síndrome de Estocolmo, né? É uma síndrome de Estocolmo. Não é Vigilante o nome desse cara? Eu não sei. É Vigilante, a cópia do Justiceiro, né? É um cara com máscara de esqui e óculos. Essa história é sensacional, cara. Porque eu não lembro de quem era o herói, vocês, cara. Eu não dei tanta bola pra essa, porque eu já tava espantado com o terceiro cara de barro lá dando em cima do manequim. É, cara, isso é foda. Mas eu fiquei pensando... Essa história aí foi uma que eu pensei assim, olha só como é que o cara em... Digamos, com um roteiro bem feito, né, bem coeso, o cara consegue fazer você... consegue fazer você sentir empatia por um monstro, né? Um cara que tava todo mundo caçando, e você sente empatia pelo cara mesmo não querendo. Isso aí que é um roteirista foda, sabe? Não um cara que escreve... Algum de vocês... Eu mandei um link aí... Eu mandei um link aí, tipo, de uma revista que saiu do Alan Moore. Estão ouvindo? Sim. Tá. Vou abrir já o link. Tá. Algum de vocês já viu essa revista? Eu nunca vi, cara. Cara, nunca vi essa daqui. Eu não sei abrir essa tipo, porra aqui. Que tem, tipo, roteiros dele, assim, argumentos dele. Cara, tem isso. Não é uma HQ. Ela não é uma HQ, sabe? Eu nunca vi isso aí, cara. Lugar nenhum pra vender. Cara, nem me fala, né? Cara, vocês já leram aqui os Metropolitan, cara? Não. Metropolitan. Ah, vamos tomar no cu, vocês leiam e a gente vai fazer nosso próximo vai ser sobre isso, cara. Pera aí, cara. Fala aí quase essa porra que eu devo ter lido. Minha memória é uma merda. Cara, o Transmetropolitan é do Warren Ellis. Transmetropolitan é dos Alan Jones, né? Aham. Cara, esse é foda demais, cara. Vamos tomar no cu, cara. Esse é muito Como é que é o nome do cara? É o Spider Jerusalém. Spider Jerusalém, exatamente. Sim. É do caralho. Ah, esse é muito bom. Cara, eu quero mandar um livro pra vocês que eu comprei numa Saraiva por uns R$30. Um negócio ridículo, assim, cara. É gigante o livro. Eu vou mandar um link aqui pra vocês. O único que eu achei. E é inglês. E eu nunca li, cara. Só deixei ele. Dá uma olhada ali. Depois vai um pouquinho pra baixo da tela. Mas o que é? Livro de quê? Cara, é uma biografia do cara, contando o cara tem um monte de... A qualidade do papel é absurda. Se eu tivesse aqui com ele comigo, Tô na casa dos meus pais e eu ia tirar foto. Vou tirar pra mandar pra vocês. Tem cara, na Comics pra vender esse livro aí. R$30, R$20, um negócio assim. O livro é gigante, cara. Cheio de folha foda, cara. Aqui, é porque eu tenho uma amiga que ela comprou um desse livrão assim, só que era o Dome de Ferro. Assim, desde o... Dos filmes assim também, de um monte de coisa, assim. É um desses livros assim que era tudo em inglês, mas era daqueles gigantes assim também. Sei lá, 500 páginas. É, esse livro ainda tem na Comics, tá 109. Cara, eu paguei no Brasil aqui, entregaram em casa sem frete, porque comprei outras paradas, era tipo um preço ridículo, eu não consegui entender, cara. Ou tava encalhado. Em inglês, né? Em inglês, cara, mas sensacional, né? A qualidade. Em português tá. Ei, cara, eu não sei se pra ir com vocês é assim também, mas pelo menos na faculdade que eu faço, assim, tá um meio que uma modinha agora, esse negócio de fazer TCC de super-herói, sabe? Esse bate-papo que vocês estão, assim, de mensagem pelo Skype também. Vamos fechar aí as edições, cara? Olha, eu só vou finalizar. Ah, então eu fico aí. Dá as considerações. Pois é, porque ainda não foi apresentado ninguém aqui. Você já fez uma apresentação? É, né? Não teve apresentação de ninguém. Como é que é? É, então, pô. Não, assim. Não, vocês todos. Só pra saber mesmo. É. Bom, fora o final, tinha o 49ers, né? Então hoje nós tivemos aqui conversando com a gente o Alan Everson, transformista, Marcelo Henrique. Opa, ele é bissexual. Não, não, pera. Calma, calma. Não, eu não, cara, tá bem. Eu sou mapaense, cara, é diferente. Trans e garoto. Mas o quê? Obrigado pela participação. Caramba. É, cara. Não, mas peraí. Eu não tô nem no Brasil, cara. Leiam 49ers, caramba. E leiam a mini do Smax, cara. Cara, aquele troço é... Por mais que você não goste do desenho, Torelli, quando você... Eu vou tentar ler. E você tem um momento em que você vai matar um dragão, e é o dragão mais bizarro do mundo. Sim, sim. Uma espada que fala. E a espada fala... Eu vou começar a cantar uma canção. Aí o cara fala... Qualquer canção que não tenha, que seja falando de altruísmo, bravura e destino, ali beleza. Braba, cara. Bom, de toda forma, acredito que as duas ramificações que saíram do top 10 são tão boas quanto a original. Você, tipo assim, se você dá moral pro Smax, leia a cara dele, você perde toda a moral que você tinha por ele, muito zoado. Tipo, o Alan Moore faz ele parecer não só impotente na revista dele, mas mostra porque que ele tem problemas de se relacionar com outras pessoas. E cara, porque ele é daquele jeito invulnerável, é um troço muito escroto, cara. Tipo assim, é a última coisa que você esperava. Só pra você ter uma noção, ele matou o pai dele. Thank you.